Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Conectada aos grandes hits do mundo. Energia. A Energia 97 entra na luta contra o frio no inverno 2016 e lança a campanha Energia contra o Frio. Doe ao menos o agasalho e concorra a um PlayStation 4. As doações podem ser entregues na Energia 97 FM, Avenida Paulista 1439, nono andar, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, ou ainda nos pedágios que acontecerão diariamente até esta quinta. Acesse o site e siga nossas mídias sociais para saber onde estará nossa equipe. Nesta sexta, às 11 da manhã, a Energia 97 sorteará um PlayStation 4 no programa do Palhacinho. Campanha Energia contra o Frio. Apoio Sony Music. Ouça o novo som de Sia, Chip Thrills, na Energia 97. Chega 5 e meia na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Boa tarde, boa noite. Ah, tamo aí, né? Beleza? E aí? Opa. Ó o Benjinha voltando. Boa tarde. E aí? Oxi, essa voz aí, voltou meu. Voltou a voz ou não voltou, Beijo? Oxi, voltou. Fala aí. Vou dizer logo pra vocês, eu nunca tinha pego uma gripe. Olha, voltou uma voz estéreo, ó. Gripe não, isso daí é encosto, velho. Não. É encosto, velho. É cor de encosto, mano. Ele tem quebrante, você encosta no Benjamin, você começa a bocejar, mano. Cor de coração? Não. Mas isso não é culpa sua. É culpa do mal olhado, mano. A zica dos outros, mano. Mal olhado. A gente que tá na mídia, você acha que a gente não é visado, mano? É visado. Pelo Zé Povinho aí, você acha que não tem o Zé Povinho que quer? Lógico que é. Isso que Zé Povinho, mano, tá louco. Tem o Zé Povinho que gosta de querer gorar coisa ruim pros outros, tá ligado? Os malucos começam a torcer contra. Mano, se fosse desse jeito que você tá falando, todo mundo que tá na mídia tá tudo ferrado. Ué, mas. Não, mas é verdade. Todo mundo gorado. Já pensou? Hein, RG? Mano, você tem que ser mais você, velho. Que porra de gorar, que isso tá louco. Para. É, mas não abraça essas ideias não, RG. Você é louco? Não, você que tá abraçando essas ideias. Ué, mas eu abraço mesmo, porque meu santo é forte, velho. E eu não descuido não, velho. Então, aqui pra derrubar... Santo forte, pronto. O trabalho tem que ser embaçado, tio. Então, mas tem o santo forte. Mas, por exemplo, assim, o Benjamin é um cara enfraquecido espiritualmente, que ele não acredita. Enfraquecido espiritualmente? Você tá louco? Vai dormir, vai. É, Benjamin, vamos colar no terreiro lá, Benjamin, que o pai lá vai fazer. Mas é verdade, mano. O cara vai te amarrar lá, bem. Olha, onde eu colei, é onde eu deveria ter colado. Aonde? No médico. Também, aí, ó, tá vendo? É um cara que tá preso somente a esse plano, Sombra. O maluco só pensa na medicina, em medicamentos, não, é a porra o plano toda. Que eu tô é o plano de saúde, porque... Você pensa em mais do que ela. É, precisa dos aditivos RG. Aditivo? Ó, os aditivos os espirituais, mano. Então não usa a magia. Então pá. Usa aditivo. Olha, pra antes, tirar esse calombinho antes, da testa antes aí. Antes eu tentei os aditivos medicinais, né? Muito bem, vamos aí às manchetes do estádio vamos 97. Vambora. Vambora, chama aí, seu Bento. Vamos usar o... Chama. Faz tempo que eu não sou minha vinheta, é isso. Ah, sua vinhetinha? Bento! Cobrança, sim. Não, tô com saudade de ouvir, pô. É o Cristiano Ronaldo das vinhetas. É cobrança, velho. Brincando. Corinthians. Ah, Coringão! Sou Corinthians. E tem estreia sábado, né, Sabrina? Tem estreia, reestreia. Mas não sei. Neguinho chiou, por quê? Neguinho chiou. Peraí, já aconteceu? Aqui, já aconteceu a parada? Não aconteceu, mas vai acontecer. Não sei. Segundo o Cristóvão Borges, não sei. Sabe até onde ele vai jogar, em qual posição, qual será a função do Pato dentro de campo contra o Figueirense. Deve começar no banco, né? Mas ele vai jogar, ele voltou, tá um cabelão gigante. Precisa cortar, viu, cabelo do Pato. Você sabe que é o pior? Eu tava falando isso pro Mano. O pior não é o Pato jogar, porque ele tem que jogar. O problema... Não, tem, não precisa. Problema, chegou até aqui sem ele. Sabe por quê? O problema é que de todas as opções que o Corinthians tem no ataque hoje, por incrível que possa parecer, o Pato é o melhor. Exatamente, isso aí. Ué, mas eu prefiro cair sem o Pato do que ser campeão com ele. Que possa parecer. Eu tenho mais bola, velho. De todos os que estão aí, o Pato é o melhor, gente. Olha, eu discordo. Pode discordar. Eu discordo, porque... É um direito vosso. É, se o Corinthians ele tá até aqui, lutando bravamente no Campeonato Brasileiro, tá ali lutando palmo a palmo com o Palmeiras, não precisou de Alexandre Pato pra chegar ali, tá certo? Eu acho que o cara jogando bem já hoje, ele tem muito mais a acrescentar negativamente pro time do que positivamente. Eu acho que o cara pode desagregar, mano. O cara pode desandar a maionese. Você pega jogadores aí que tecnicamente são inferiores que ele, como é o caso do Luciano, como é o caso do Romero. Tá pagando uma baita grana, mano. Não importa, Domenico. Futebol precisa ter orgulho. Lógico, o prejuízo já tá aí. É, 800 pau a mais, 800 pau a menos, aí não vai mudar a vida do Corinthians. Mas vai ter que pagar mudar. Até quando? Até o final do ano, o contrato dele é até o final do ano. Cara. Não, imagina. O futebol precisa ter um pouco mais de orgulho, mano. Jogadores não podem fazer o que orgulho bem entendem. Orgulho custa 800 pau por mês? Não importa, tem que ser. Ué, o Grêmio não fez isso com o Kleber. E que grande benefício teve o Grêmio? Mas é que tá, Benjamin, os jogadores eles não podem fazer o que eles bem entenderem. E o clube aceitar quando o cara quiser voltar e falar, já estamos pagando, é isso mesmo, vai pro jogo. Não, tá errado. E outro, o Corinthians não tá precisando de Alexandre Pato, não. Volta a falar aqui, o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E até agora ele não pisou no campo. Ou eu tô equivocado? Porra, dessas 15 partidas que aconteceram no Campeonato Brasileiro, ele jogou alguma? Também, mano. Gente, o atacante não é porque não precisou, eu tenho orgulho, mano. O atacante do Corinthians domingo era o Danilo com 37. Jesus, o que foi um erro do Cristóvão. Ele tinha outra opção no banco, ele poderia ter colocado o André. Você prefere o André ou o Pato? André. Você não falou de coração. Falei. Ataque André e Pato, não é bom? Não. O Romero não pode sair do time hoje. Hoje o Romero tá pro Corinthians, o Messi tá pro Barcelona. Não dá. O negócio é o seguinte, ô Bento. Eu gostaria só de fazer uma crítica aqui. A direção do Corinthians, pô. Você vê outros times do futebol brasileiro aí. O São Paulo contratou jogadores. Ele, além de contratar em definitivo o Maicon, ele trouxe Cueva. O elenco do Palmeiras já tem qualidade. O Santos aí, mesmo não tendo dinheiro também, ele trouxe aí o Copete. Você vai pro Inter lá, os caras estão apresentando o Nico Lopes. E o Flamengo trouxe o Não. Não, mas o Inter ele já acertou tudo. Sim, mas o jogador foi que não quer jogar. Mas, o Flamengo trouxe dinheiro. Não é que o jogador. O Nico não quer ir pra não. lá. Não, pera aí. O que aconteceu é o seguinte: o Inter ele fez uma proposta, a Sombra, tava tudo engatilhado ali com o time lá, o italiano. E o Nico Lopes ele não queria deixar o Nacional. Ele declarou isso pra aquele Diego Pulenta lá, que era amigo dele na equipe do Nacional. E que ele tava muito triste em ter que sair do Nacional pra vestir a camisa do Inter. Só que aí o time italiano falou, bacana, tem duas opções. Ou você vai pro Inter no Brasil, ou você retorna pra Itália. E ele tá vindo pra cá, meio que a contragosto, pelo que foi divulgado hoje, mas ele tá acertando com o Inter. Eu não sei se ele tá acertando com o Inter. Porque ele não tem outra opção, Benjamin, ele retorna pra Itália. É mais fácil ele permanecer aqui no Inter, mesmo que a contragosto, e mais próximo do Uruguai, perto da família dele, do que, teoricamente, ele voltar para a Itália e não conseguir fazer os bate-volta que ele gostaria de fazer. Mas, enfim, o Inter é um time que estava se coçando. Pelo menos até a segunda ordem, está acertando o jogador. Mostrou recursos para isso. O Flamengo, pô, o Flamengo trouxe o Diego. O Flamengo tá tentando a contratação do Bernard. Você vê lá, o Cruzeiro trouxe o Ábila, que fez uma boa Libertadores. Trouxe o Rafael Sobis, que é um jogador aí que no mercado brasileiro hoje jogaria na maior parte dos times brasileiros. Enfim, o Corinthians, mesmo hoje sustentando uma vice-liderança do Campeonato Brasileiro, poderia se reforçar, por que não? Aí o Eduardo Ferreira ontem falou, não, nosso foco agora é pro ano que vem, esse ano a gente vai abrir mão aí de contratações. Tá errado, mano, tá errado. O time do Corinthians hoje precisa sim de jogadores, cara. É, o Corinthians ele precisa de um camisa 9, o Corinthians ele precisa de um meia, o Corinthians ele precisa de um zagueiro. O Pato tá lá. Não, não, o Pato não é esse cara, não. O Pato não é esse cara, não. Já, mano. Não seja irônico, Domênico Gato. Não seja irônico, tá mano. Tá sendo tô... sim. Não, não tô sendo. Tá sendo sim, tá sendo sim. Eu te conheço, ah, eu te nem conheço. Devia, nem devia ajudar. É, nem devia ajudar, porque isso eu não corri... ajuda. Mas eu sou imparcial. Isso não é diferente. Ajuda. Como não é ajuda? O Pato não joga mais que o André? Não joga mais que o... Domênico, eu acho que o Corinthians ele pode pôr tudo a perder quando começar a utilizar o Alexandre Pato. Mas por quê? O Pato é um jogador que você não vê ele correndo. Por exemplo, diferente do Luciano e do Romero que eu citei aqui, tecnicamente os dois são inferiores ao Alexandre Pato. Mas são dois caras comprometidos. O cara perde a bola e corre até a defesa lá pra precisar marcar e dar um carrinho lá na frente da grande área e vai dar. Eu não vejo esse semblante aí, essa dedicação toda no Alexandre Pato. E se ele acabar com o jogo? Isso tudo, então, isso tudo que você tá falando depende. O termômetro é sábado. Na hora que chegar lá no estádio do Corinthians, ele tá relacionado, ele entrar. O termômetro é sábado. Quanto coitadinho do Figueirense? Não, mas não é. O termômetro é relação à torcida, não é em relação ao Figueirense. Igual, vale qualquer ponto. Em relação ao seguinte, se na hora que anunciar o nome do Pato, a torcida vaiar, ou se ele começar no banco na hora que ele entrar, ou se não vaiar, ficar pelo menos quieto. Eu acho que a diretoria do Corinthians deveria fazer um plebiscito. Se o Pato entrar... Se o Pato... Ó, hoje o Pato não é uma rejeição igual era seis meses atrás. Quando o torcedor vê o time, o ataque hoje, as opções... Hoje muitos falam assim, não é que morre de amores pelo Pato, mas os caras falam assim, olha, com o que tem aí, já que tá aí pagando, que joga. É, esses malucos aí estão de chapéu atolado, tá velho. Os caras não têm orgulho, mano. Esses malucos estão falando isso aí, não tem orgulho. Mas estão de chapéu atolado, velho. Mas, mano... Na entrevista do Cássio lá, nitidamente a cara dele, que falou do Cássio, ele falou com uma... Do Pato. Do Pato, né? Ele falou com uma vontade, assim, tipo... Mas tá na cara, mano, tá na cara, Bento. Falou nada. Ah, mas você vê no semblante do cara, não falou nada. Não é amigo, não é amigo. Pô, mas amigo? Quem lá é amigo, amigo? Hoje não tem mais negócio dos caras lá sair pra jantar, pra almoçar todo dia. Ele tava com cara de arroz imagina, não é assim, não. Mano, vê as fotos. Eu vejo o time do Corinthians e eu lembro da música semana, Super Fantástico. Semana passada, semana passada você via as fotos do Pato com o Elias, com os caras, tudo rindo, dando risada. É, Benjamin, foto não diz muita coisa, você é louco, você vai abraçar a ideia de foto. Olha, foto não diz muita coisa, dinheiro não diz muita coisa, pontuação, o que que diz, então, agora você tá se pegando em foto. É só encosto? Ué, que tem pega casal, você? Mano, lógico. É, tem casal que tira uma foto e um selfie aqui, os dois dando risada, você olha aquela foto e fala, ó, o casal maravilha. Bom, daqui duas, três horas o cara mata a mulher e joga num poço. É bom de Pato. Que bonito, que bela comparação. Vão de Pato. Ele não quer o Pato, não adianta, ele não gosta do Pato, então, velho, não. Só acho que de repente a direção do Corinthians precisa dar um pouco mais de atenção àquilo que o mano fala. E eu não gosto de Pato, nem inclusive em restaurantes, velho. Você gosta de Pato, aquela carne meio escura, mano? Pato, bom. Não gosto. Você vai comer pato onde? No Tibatira? Tupi, não. Você tá louco. Pato no Tupi, mano. Pato, você gosta de pato? Você tá fazendo propaganda, né? Eu não. Eu não gosto de pato assim, não, mano. Também. Você come, Benjamin? Você não come nem frango. A última vez que vocês comeram pato? Eu não gosto de pato. Você não come pato. Agora vai assim. Mas não gosto. Eu não gosto dessas carnes exóticas. Assim, por exemplo, o javali. Exótica? É sim, lógico que é. Não falei pra você falar o estabelecimento. Não. A região. Ó, javali eu também não como. Ah, região. Carne de rã não como. E gato, você come, mano? Não, também não. Eu como. Você come? Como assim? Estádio 97. Gato é gostoso. O que foi, Agnaldo? Não, eu disse que carne de gato. Olha qual que é, você vai tomar. Você já comeu carne de gato? Como gostou? É mesmo? Crua. Tomar um, mas a carne de gato, ela é macia. Não, você come, é igual japonês, come cru mesmo. Ah, come cru? É cru. É? É branquinha. Não passa nenhum óleo. Ele gosta da linguiça do gato. Gosta também, opa. Opa, não dá ideia não, hein? É, você gosta mesmo. Eu me afogo. É, ou se afoga. Você prefere o senhor é, não? Você é, né? Não, não sou não. Acho que até que eu falei gato. Tô achando que é. Oi? Você prefere a linguiça do gato? Uma linguiça é gostosa. O quê? O pão. O rabo? É. Eu prefiro o rabo. Não, ele não, esse aí não come rabo. Não é, porque... Esse aí não come, não. O gato que eu conheço esse adora, aí, adora esse, o rabo. Esse aí, ô, senhor Bento, esse aí rabo. Adora uma linguiça. Só isso. Pessoal, que come. Tá acontecendo agora o pedágio Estádio 97 sem parar. Atenção, pessoal da Zona Leste de São Paulo. Agora o Motinha está por lá. Motinha. Atenção pro endereço. No Largo Nossa Senhora do Bom Parto, Largo Nossa Senhora do Bom Parto, número 173, esquina com a Rua Serra do Japi, eles estão lá na Young Sound, que é uma autorizada sem parar, lá no Tatuapé, tá bom? Largo Nossa Senhora do Bom Parto, número 173, tá? Esquina com a Rua Serra do Japi, é o endereço do pedágio sem parar, Estádio 97, com a presença do Motinha. Muitos entrarão ao vivo falando direto do pedágio sem parar. Aproveite e conheça, saiba como fazer para ter o adesivo do Sem Parar no seu carro. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. De HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br, seu Bento. Vamos ao Perneira. Opa, vamos ao líder. Opa, vamos ao líder aqui. Tudo bem, Domênico? Vamos a nós, né, seu Bento? Vamos. A nós? Vamos. Nós, né? Nós com muito orgulho, né? Isso aí. Olha só. Fala de nós aí. Hoje quem apareceu no BID foi o Tóbio, cara. Tóbio? É, porque o Tóbio voltou. O Tóbio. Apareceu no Tóbio, já o Cuca falou que tava com o elenco fechado, né? Mas assim, com o Mina machucado aí, quem sabe O Tóbio pode aparecer, né? Tá fechadinho o elenco, tá certinho, né? O Mina, né? A gente sabe que o Edu Dracena também não aguenta muito jogo. Não. Então se eu fosse o Cuca, não... Não dá. Tem de reserva absoluta o Thiago, né? Só o Thiago, exatamente. Então deixa o Tóbio lá, né? Apareceu o Tóbio lá. Está tem no BID. O Roger... É verdade. Como é que chama? Não, isso aí não dá, hein, vó. Era o nome dele? Roger Carvalho. Roger Carvalho. Eu sei que tem uma cara de nossa. Mas entre o Roger Carvalho, eu prefiro... Eu prefiro que o Tóbio jogue. Também. Lógico, o Tóbio é melhor. Você gosta do Tóbio, vó? Eu gosto do Tóbio. Você gosta do Tóbio? Eu gosto. É legal, não? Tóbiozinho de vez em quando, né? Vó, você gosta do Tóbio? Eu gosto tanto que eu nem daria ele, viu? É mesmo? Deixa ele lá. Mas você nunca deu o Tóbio, vó? O jogador? É. Não, né, vó? Não, mas o Tóbio não é dele. A minha mãe ensinou que não pode, viu? Não pode dar o Tóbio. Não é da vovó. Eu disse outro dia, quando você dá o Tóbio, a minha avó disse que você perde a alma. Perde a alma? Não pode dar o Tóbio. Ela falou isso, né? E você perdeu sua alma com quantos anos? Ô, juiz! Com quantos anos você perdeu sua alma a primeira vez? Pelo que eu sei, o jogo. Isso aí é juiz de Libertadores. Só pode ser. Lembrando que o Palmeiras já não tem mais ingressos pra domingo. Tá bom, né? Esgotou. Domingo 11 da manhã contra o Atlético Mineiro, que ganhou ontem. Ganhou ontem, 2x0. É que horário ruim. Em horário ruim esse, viu? A gente tá dormindo, né, vó? Olha, viu? Pra mim é horrível. Não posso nem tomar horário sopa. Horário top, tá louco. Eu tomo sopa lá em Moema. Só vai lá. Ah, eu acho que eu vou, mas é que eu tomo sopa em Moema. E daí? Chego tarde, sabe? Ah, mas a sopa que você toma é 7 da noite. Porra, toma sopa. Mas eu chego tarde, aí tem que acordar. Não é você que chega tarde, não. Tem que acordar às 8 da manhã, viu? Acho que é o proprietário do personagem que chega tarde. É o seu alter ego. Do horário ruim, é o proprietário do personagem, chegamos de tarde. Isso eu? Bom, e só pra falar, tá fechando agora, né? Sim. Esse momento. Fechando agora. Janela de... Porra, essa janela também, velho. Ah, hoje. Mas vai até meia-noite, mano, o bagulho. Não vai até meia-noite? Não, nenhum paulista vai trazer ninguém, viu? O Diego foi pro Flamengo mesmo? Flamengo. Foi, acertou. Foi. Já tá tudo certo? Dizem que sim. Não, já acertou. Porque hoje é o dia de poder falar lá. Diego lá. Certo, Domingo. Apareceu lá, é Diego do Mengão. Tranquilo aqui, ó. Então tá bom. Tá tudo tranquilo, seu Bento. Vamos tentar ganhar, porque em casa tem que ganhar o jogo, hein? Tem. Pegar esse jogo aí, porque depois tem dois jogos fora. É dois? É, dois seguidos fora. É o Botafogo. Botafogo. E Chapecoense fora. E depois fecha com o Vitória em casa. Lá na Arena Gondá, né? Arena Gondá, isso mesmo. Gondá, né? Só lembrando que ninguém tomou o quarto amarelo ontem. Só o... Terceiro, né? Terceiro, vô. Nem o Rabinho, nem o Fred. Não tomaram? Então joga os dois. Então joga, é. Mas o Fred não é segura a onda dele. E o Rabinho meteu duas caixas ontem. Robinho, pelo amor de Deus. Agora, que gol bonito do Curitiba, vocês viram? Foi um golaço. Que gol bonito. Boa jogada do Kleber lá, aquele lateral esquerdo lá chegou batendo e fazendo gol. Aquele que você não gostava, né, mano? Quem? É esse aí? Quem? Lá no Corinthians, não? O Kleber? Não, é o Gladiador. Ah, o Gladiador. É. Tá jogando pelo Palmeiras bem, né? Voltou. Ele tá mais fino, tá bem mais fino. Um pouquinho melhor, né? Tá jogando melhor. Tá em forma. Mas eu não gostaria. Ah, não. Não. Aí eu acho que tá. O Corinthians era legal, Kleber. Não ia? Fácil. Fácil. Acho que sim. A cara do mano. Fácil. Já passou o tempo. É que tem o kit, né? Eu não gosto de nada. Eu traria ele, traria o Barcos. Eu traria o Diego Tardelli, velho, que é o cara que vem pra resolver. O mano é amigo do Pepinho, né, mano? E o Tardelli emperrou lá, o Tardelli? Do Krebs Gradeador. O Tardelli não vem, não. Pepinho é amigão. É amigo. Ele tá viajando com o Ganso agora aí. Deve entrar no avião agora. Não vai ter aquele negócio de antes Tardelli do que não quer ali, viu? Ah, verdade. Não vai ter, não. Acho que emperrou lá pra ele, viu? Que é isso aí? Que é isso? Pra mim também? Carlos Alberto, pô. Ah, piada boa. Parabéns. Ah. E aí, você aí, tá ouvindo Estádio 97, tá precisando de ferramentas? Ah, olha aí, quem que não precisa de ferramenta, não é não? Muitas vezes tá com problemas na sua casa, problemas aí na empresa, sempre precisa de uma ferramenta. Então, meu amigo, você tem que procurar a Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, ferramentas automotivas, marcenaria, para manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que bacana, a Stanley, a DeWalt e a Black & Decker, três marcas muito importantes, vão levar você para assistir ao mega time do Barcelona lá no Camp Nou. É isso mesmo. E você ainda de quebra vai poder conhecer a linda cidade de Barcelona e assistir um grande jogo do Barça. Quer saber como participar? Então vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, se fizer a compra, você vai lá e se cadastra no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Você já está concorrendo. A promoção foi prorrogada até 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. Duas são em São Paulo, sendo que uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas... É na Dutra Máquinas! Estádio 97. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu bem. O oferecimento de Hero. Quem falar a frase Hero cuidando da sua vida digital ganha uma camisa do São Paulo oficial. Ó, legal, hein? É. Hero. Hero. Usa o Santos. Santos. Oi, RG. Hero. E aí, seu Bento? Oi, tudo bem? Você vai conseguir enrolar 2 minutos? O quê? Vou. Então tá bom. O seguinte, a gente falou muitas vezes aqui. Sim. É, aliás, anos já que a gente fala do Jean Cheira. Jean Cheira. É, Cheira ou Cheira? Cheira. Mas eu acho que ele cheira. É melhor Cheira. É, o Cheira parece que cheira às vezes, né? É, exatamente. Cheira o quê? Depende, né? Mas enfim. Que belo sobrenome, perfume. Mas é o seguinte, ele empirou. Ó, 21 anos. É. Acabou, viu? Que belo sobrenome. Acabou. Acabou, 21 anos. Vendeu tudo, foi embora. Fala 2 minutos que eu vou no banheiro com sombra, tá? Tá, vai lá. Jean Cheira então, desiste do futebol, vende tudo e vai morar com namorada no Mato Grosso. Mas ele não tinha desmentido isso daí. Ele falou que ele voltaria a jogar depois do nascimento do filho. Não. Ele falou que ele voltaria assim. Agora nada, hein, meu. Desculpa. Não, mas é uma coisa irônica, né? O Jean Cheira encerrar a carreira, né, meu? Então, e aí o... E agora o time se prepara, enfim, segue o jogo, ele que foi emprestado para vários lugares, não deu certo. Agora contra o Gama, é o jogo da Copa do Brasil. Ainda tem aquele se matar, acaba, RG? Fizer dois? Não sei. Essa fase ainda tem? Não sei se já tá nessa fase, se já saiu dessa fase aí dos dois fora, liquida a fatura. É. Sei que é contra o Gama lá e... No estádio do Bezerrão. É, e o Santos... Tomara tenha tirado lições do ano passado e leve a sério também a Copa do Brasil, né? Sim. Porque se ficar vacilando, aí acontece o quê? Tchau. Fica sem, né? Fica sem um e sem o outro. Fica sem um e sem o outro. Com relação ao Jean Cheira, seu Bento, eu nem sei se vale a pena. Né? Cada um traça o seu destino aí, é responsável pela sua vida, sabe muito bem o que faz. E... parece que esse garoto aí não nasceu pra coisa, né? Não nasceu pra jogar bola, porque não é possível. Teve todas as oportunidades, viajou, inclusive, foi lá pra Itália, teve oportunidade lá, teve uma forçação de barra do pai pra ser vendido. Quer dizer, então se não aproveitou e se tá chegando à conclusão agora de que vai parar com o futebol, então vai abrir um estabelecimento lá, um negocinho. O cara tá vendendo até o fogão. É, abre lá, faz um... Vendendo videogame. Secos e molhados tudo. Lá em Mato Grosso, né? Sei lá. Você entra uma casa, sabe do quê? Um armazém, esse um menino cara que a mulher aí, domina. Véio. Esse menino aí é fruto do que é o futebol nesses tempos aí. Se criou um produto de algo que não existia puro marketing, marketing de informação. É, porque criaram. Então, se criou um monstro, aí se criou um fenômeno, fez toda uma onda, tá aí, ó. Benjamin, você e os defensores da Lei Pelé criaram essas coisas. Eu não defendo a Lei Pelé. A Lei Pelé é boa. Ela precisa... É horrível a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela é muito boa. O que ela precisa é de alguns ajustes. O problema não foi a lei... Esse menino não é fruto da Lei Pelé. O problema não é a Lei Pelé. É fruto Pelé. Da loucura de quem quer, né? Ele se matou. O Jancheira, ele é... Desculpa, RG, complemento. Não, eu só ia dizer que o problema da Lei Pelé foram as alterações que fizeram na Lei Pelé, né? É esse que é o problema. A Lei Pelé, ela tirou o poder dos clubes, deu aos empresários... Criou, então, agora, os empresários fizeram com que essas crianças de 14, 15 anos virassem semideuses da bola. Quando o cara faz 15, 16 anos, ele bota uma faca na garganta do clube. E salvou, e salvou muito dirigente que se esconde atrás de empresário. Mas, Benja... E quando todo mundo ganha, não é só o empresário, o jogador e o pai que ganha. Mas, Benja, tem muito mais gente falar. Que ganha. Mas eu tenho que falar como torcedor, não como defesa de dirigente. Eu não estou defendendo o dirigente... Eu tô defendendo o papel do torcedor, que quer ver o teu clube com grandes jogadores. Então, esses moleques na mão de dirigentes e pais dirigentes, chega a 16 anos de idade, enfiam a faca na garganta do clube. Hoje, como o marketing ele é muito maior, porque o mundo hoje tem um marketing maior, cria-se aquela coisa, olha, esse moleque vai ser o melhor do mundo. Aí vem os Sérgio Mota da vida, os Lulinhas, vem os grandes jogadores... Aí o clube não renova com o jogador, não renova, não paga salário de 70 mil reais para uma criança de 16, 17 anos de idade, a torcida cai matando em cima do clube, né? Cai matando em cima do clube. Por isso que precisa ter os ajustes. Aí o cara, não sendo nada, ele vai ficar 5 anos com o contrato ganhando 70 mil reais por mês. E o clube? E muito antes de ser alguma coisa. E quando, agora, e quando não tinha a Lei Pelé? Era melhor. E o que os clubes fizeram? Cadê o patrimônio dos clubes? Cadê o dinheiro dos clubes? Mas, Benja... O que foi feito? Ô, Benja, o que foi feito? Que eu acho que o meu clube sofria menos pra ter um bom time. Ah, pode falar. O dirigente, pra mim, o que ele menos pensa é no clube. É que não muda muito, viu, Sombra? Ah, essa, pra mim... Não, essa relação empresário-clube... Ah. Com Lei Pelé ou sem Lei Pelé, se tiver o interesse de ambas as partes... Se tivesse, se tivesse tão ruim, RG, pra dirigente a Lei Pelé... É. Se tivesse tão ruim, por que todos eles... Mas, Benjo, eu não tô falando o que o dirigente pensa, tô falando... Então, mas do ponto de vista de torcedor. Mas o torcedor, a Lei Pelé pro torcedor. Eu não tô aqui falando assim, olha, os dirigentes pensam. Mas antigamente o clube ele tinha total poder sobre o jogador e hoje a Lei Pelé dá poder ao empresário. Mas é que tá, Benjamin. É, antigamente você tinha como responsabilizar o dirigente do teu clube. Se ele fizesse uma má gestão, você fala, esse cara tá roubando o meu clube. Aonde? Não, mas é fato, Benjamin. Aonde? Antigamente o jogador era de posse do clube. Aí vão falar, mas era escravidão, etc. O que aconteceu com a portuguesa? Não era Lei Pelé. Benjamin, é uma outra circunstância. O Guarani, a portuguesa. Antigamente, volto a falar. O Botafogo. Volto a falar. Ué. Antigamente, você poderia responsabilizar o dirigente caso ele fizesse uma má gestão e o dinheiro sumisse. Hoje em dia, Benjamin, o jogador, se você pega e não paga o cara, por exemplo, o São Paulo, se ele não faz o um negócio com o Ganso hoje, em setembro do ano que vem o jogador ia embora sem receber nada. Você só me explica. Antigamente isso não acontecia. Ah, realmente. Só me explica onde antigamente você responsabilizava dirigente. Não responsabilizava. Você acabou de falar. Eu não tô falando criminalmente, cacete. Tô falando o torcedor poderia falar. Esse cara roubou meu clube. Hoje o cara não pode falar. Hoje, no término do vínculo, o jogador vai embora, pega o boné e tchau. Que vai acontecer isso no final. Você tá de brincadeira. O que vai acontecer com o Alexandre Pato no final do término do contrato? Mano. O que vai acontecer com o Alexandre Pato em dezembro, Benjamin? Isso. O Corinthians vai ganhar o quê? Alexandre Pato. Isso aí não é o problema. Antigamente isso não acontecia. Não. Você está totalmente enganado. Eu não vou falar com você. Você precisa ler o que era, como era antes. Você eu não sabia como era antes. Tanto é que eu concordo com o Sombra. Você está falando que você podia acusar o dirigente que ele fez. Falar, ele roubou. Antigamente, Benjamin. Antigamente, o dirigente era responsável. Eu concordo com você. Eram incompetentes e os clubes sempre foram quebrados por causa de má gestão. Tá certo? Isso daí é um ponto. Fato. Hoje em dia, Benjamin, a Lei Pelé, ela deu mais poderes aí pra jogadores e empresários do que pro clube. O clube, em determinadas situações, ele é mero espectador do que tá acontecendo. E por que que os dirigentes, só me responda um negócio, você é tão ruim assim pra eles, por que que eles nunca foram lá e tentar mudar a Lei Pelé, mudar alguns itens? Isso deve ser interessante pra muitos dirigentes também. Ah, eu concordo com você, mas eu tô falando com relação ao clube em si. Não, mas é verdade. Convém. Agora pega tem clubes. Tem dirigente que ainda ganha dinheiro com o Lei Pelé. Agora pega clubes que souberam trabalhar com o Lei Pelé e ganharam muito dinheiro. Vendendo jogador, revelando. Pega aí. O Internacional, quando começou a se levantar, foi quando? Foi um clube que começou, que soube trabalhar com a Lei Pelé. O problema do futebol brasileiro não é a Lei Pelé. A Lei Pelé precisa de ajuste, sempre precisou. Ela foi modificada, né? Agora, é muito melhor. O jogador não pode ser escravo. Agora, nessa relação... Nem o clube pode ser escravo. Por isso que eu falo que precisa mudar. Só que na época, a vida inteira, o clube era dono de tudo. O que aconteceu com o Alexandre Pato no Inter? Vocês lembram quando o Alexandre Pato estourou? A vida inteira... O Inter encostou o cara, porque senão não ia ganhar nada. E o que aconteceu? E que aconteceu? Ué, isso foi uma estratégia pra combater essa lei ridícula que a gente agora tem. Pega os clubes aí que vendiam jogadores por fortunas na época. Cadê o dinheiro? Volto a falar aqui. Não tô defendendo dirigente. Não, mas os dirigentes foram mal administrados. Eu tô perguntando o clube, então. Mas eles foram mal administrados. Mas aí vocês estão discutindo problemas diferentes. Por que na Europa? Um problema é a Lei Pelé. Na Europa não tem isso. Gente, tem clube. Tem os clubes pequenos. Vê se os clubes grandes estão perdem jogador. Mas, ô Benja, a gente não pode esperar. Perde. Mas, Benja... Perde. Na Europa não acontece isso, porque o Barcelona, ele vem aqui, ele escolhe quem ele quer na nossa base... Aí você vê os moleques brasileiros com 15, 16 anos. Sim, mas ele não perde jogador pro Manchester. O quê? Ele não perde pro Manchester. Entre os grandes, ali é briga de cachorro gente, grande. Precisa ter interesse. O Gladson, quando ele saiu do Borussia, esse papo que Lei Pelé é esconder dirigente atrás do problema verdadeiro. A gente distintas, Benjamin. Totalmente. O mal dirigente, ele vai ser sempre mal dirigente com Lei Pelé ou com outra lei que seja. Não, a partir do momento que você põe a lei de responsabilidade fiscal, que o dirigente... Já existe. Não existe. Já existe. Não existe. Existe, não existe. Ela não é aplicada, não mas que existe, não existe. Existe. Não existe. Tá no código do torcedor, não existe. Cacete, vai ver a bancada. Não, mano, vê lá a bancada da bola, você vai ver se existe ou não existe. Mas não tá lá, aquela não é cumprida, aí é uma outra questão. Não tá lá, a bancada da bola nunca deixou essa lei ser aprovada. O único clube que colocou no estatuto, se eu não me engano, foi o Flamengo, que colocou no estatuto do clube. O Flamengo colocou. Gente, ninguém quer que muda nada. Os caras tá ótimo. E a gente esse negócio de pizza, 10% é meu, 80% é teu, isso é uma maravilha então, pra todo mundo. Isso que eu ia falar, a gente tá discutindo uma situação, em que país? No Brasil. Aonde, há pouco tempo, agora a FIFA agora não proibiu esse negócio, o empresário não pode mais ter o jogador, aquela coisa toda. O que, que se criou imediatamente para resolver esse problema? Você tem um monte de timinhos aí, né, entre aspas, que vai segurar a onda como se fosse o empresário, gente. E antes de você... Nós estamos falando de Brasil, e antes cara. De mudar a Lei Pelé, imagina. Adapta o calendário brasileiro e europeu. Que enquanto você não fizer isso, o resto é bobagem. Brasil. Tá aí, ó, nós estamos em julho e vai perder jogador em meio de campeonato. Bom, a gente não vai agora, em alguns minutos do programa, resolver todos os problemas, porque esse é um debate muito longo, vai, né? Não vai. Até porque eles poderiam nos chamar, porque eles estão lá muito mais tempo que nós e não fizeram nada. É, bom, eu sou um pouco teórico, sou prático. Eu já chego e já arrebenta tudo. Eu também. Já chega e passa o rolo, não já tem desce, conversa. Já desce com picareta e arrepia. É, excesso de gente conversando, muita ideia junta, não chega a lugar nenhum. Ô, Pagani, vamos falar do Tricolor, seu Bento? Ele não tá aqui não, filha da mãe. Quem? O Pagani não tá aqui não. Esse teu primo também, velho. Fala aí, Pagas. Opa. Firmeza. Aí, Sombra. Que azar, hein? Tá fartando atacante. Como assim? É, aí ontem o Ítalo, rapaz. Solete, Ítalo. Ítalo. Foi no jogo domingo. Foi no jogo, tomou um entorse. No joelho. Caraca! Não, mas que ontem foi diagnosticado que ele vai ter que operar o joelho. Ainda não tem o prazo aqui. Jesus, amado. É triste pro jogador, fora. Né? Você pediu tanto, Shadow, aí, ó. Tá vendo? O cara só tem o Gilberto agora. É triste pro jogador, né? Mas, ó, você vê, né? Como eu digo, mais uma vez pra não dizer que a gente é maldoso. É triste pro jogador. Agora também não tem como ser escalado. Esse é o lado bom pro torcedor, né? É, mas você foi meio... Ó, eu tô falando Eu sou prático. Gente, eu sou prático. Foi meio macabro, tá ok? É. Não dá pra ser escalado, né? Esse é o lado bom pro torcedor. Isso também força, né? Talvez alguém da direção pensar que... Ah, mas tá bom com o Ítalo e Gilberto. Vai que tem algum louco que acha isso, né? Mas São Paulo tá atrás do Tardelli ainda, hein, Sombra? Parece que a coisa São Paulo tá atrás do Tardelli aí. O Tardelli tá forçando uma barra. Não emperrou lá? Não emperrou com o Não, Tardelli. RG, tem um problema aí, porque o clube chinês aí não tá dando uma posição pro jogador, que já falou que não aceita ser emprestado pro rival, porque a proposta do time do Tardelli é emprestar ele pro um outro time chinês rival. Ah, é? Sim. E o próprio Tardelli disse que não aceita. Ele falou que se for para essa condição, ele prefere voltar para o Brasil. E os dois times que estão interessados no Tardelli é o Atlético Mineiro, que ficou um pouco para trás. E por incrível que pareça, o time que está hoje, dos brasileiros aí mais adiantados com relação à possível transferência, se houver, do Tardelli para o futebol brasileiro, é o São Paulo. Bom, mas também conta, resta quantos minutos para poder fechar uma transferência? Até meia-noite. Até meia-noite. Depende. Se ele rescinde o contrato hoje, não é até meia-noite. Não, sim, mas eu tô falando uma transação. Não, mesmo assim, se ele rescindiu o contrato... Aí tudo bem, mas é uma transação que eu tô dizendo é com relação a clube pra clube. A China já tá em amanhã? Não. A China agora às 6 horas da manhã. Eles estão começando a trabalhar agora. Então, como que funciona? É louco isso, né? E aí? Aí já não sei. Mas é doido isso. Mas até o meio-dia dos caras, não é? É, bom, fala aí, seu Ben. Você pode, na madrugada, acordar com o Tardelli contratado. Ok, acho legal. Se for isso, o Tardelli ia ser uma boa, hein? Pelo salário que o Tardelli ganha, só se o Tardelli resolver diminuir muito, mais quanto? O único jogador que diminuiu. O único jogador que diminuiu o salário agora. O único jogador que diminuiu o salário para jogar foi o Damião. E o Diego, né? 800 mil. O Damião abriu mão de metade pra jogar no Flamengo, que era uma chance dele. Mas o Tardelli tá negando a chance de jogar num outro time chinês, provavelmente seria pra ganhar a mesma coisa. Só se ganhar a mesma coisa aqui no São Paulo? Não, lá. Lá é uma coisa, tô falando aqui. É. Aqui, estranho. Só se ele abrir mão. São Paulo não vai pagar o que ele, nem metade do que ele ganha lá. E ele declarou numa rede social aí, Sombra, que a prioridade agora não era retornar ao Brasil. É. Mas diante do que tá acontecendo com ele lá, ele falou que agora tá pensando nessa hipótese. Eu gostaria sim. Eu gostaria que o Tardelli fosse o novo centroavante de São Paulo. Pô, se o Tardelli pisar numa mina e perder várias... Tem o Barcos também. Tem o Barcos? O Barcos eu acho que não volta agora. Não sei. O português tá fazendo jogo duro lá. O Leco deu entrevista. Vocês têm o Ítalo, velho. Não, machucou. Esse não tem mais jeito de jogar. Imagina o São Paulo. Não, faz parte dele. Imagina o São Paulo traz o. Você falou meio com ar de felicidade. Como eu disse, repetindo, é uma tristeza pelo lado profissional. Mas eu sou torcedor. O cara tá no você não quer. É um jeito que tem de não ser escalado, então não vai jogar. Machucou. Imagina o São Paulo traz o Valdívia pro lugar do Ganso e o Marcos pro lugar do. Do São Paulo, Cardelli? Você imagina? É? Passar receita pro pato, como é que será que isso machuca? Receita pro pato? Não, eu não vou contar como que é. Não vou contar. O Leco deu entrevista, e eu tava vendo agora uma matéria do repórter do Globo, Marcelo Razan, que disse pro cara, dizendo... Não era o herói lá? Não, Razan não. Razan. Ah, é, Razan. É que o São Paulo... Razan é o cantor de sinagoga, sabia? É. Sabia. Razan. Na que eu vou, ele cola lá. Ele cola. O Leco teria dito a ele que o São Paulo aguarda por dois reforços. Acertar com um ou dois reforços. E você dá Razan pra quem? Entre esse um ou dois, não está incluído o zagueiro Douglas, que ainda precisa fazer uns exames aguardar a rescisão, etc e tal, né? Que a torcida do São Paulo está numa ansiedade gigante, para saber quem podem ser os reforços do São Paulo, está. E o São Paulo precisa de reforços, assim como o discurso do Mano de que precisa o Corinthians, São Paulo precisa. São Paulo está perdendo o Ganso, perdendo o Caleri, e o São Paulo, em tese, trouxe o Cueva. Então, neste momento, o São Paulo continua com o time mais fraco do que começou a Libertadores da América. Neste momento, o São Paulo tem um time mais fraco. O São Paulo parece obra do metrô. É a obra que não termina nunca. Tá sempre reformulando. Tá sempre reformando. Tá sempre em obra e a obra não termina nunca. É brincadeira, né? Perde jogador, não traz, não repõe. Olha... E é engraçado, né? A gente ficava aqui, né? Não, o campeonato tá começando. Meu, já tá virando o primeiro turno. Já. Então, daqui a pouco... Mas, ó... Já vira, velho. É o tal do calendário. Né? Então, mas, ô, RG... Três jogos... Vamos supor que o Campeonato Brasileiro comece quando comece todos os europeus. O São Paulo, no caso, não tá perdendo o Ganso agora. São Paulo não estaria perdendo... Sabe, os clubes, eles podem... Não é que vai acabar a venda de jogador, não é isso. Não vai acabar nunca. Isso não acaba nunca. Mas você não desmonta time no meio do campeonato. É claro. Gente, não, pelo menos se desmonta. Desmonta quando tá todo mundo desmontando então, e montando. Gente, né? não se muda. Presta atenção. Não, eu ia falar um negócio, você me atrapalhou. É que tem muito mercado, né, Benja? Um único país agora hoje tem muito, que anda, que está na contramão do calendário é o Brasil. É. Gente, Argentina, Chile, na América do Sul, só a gente. Mas não FIFA, tem cabimento. Mas a FIFA dele deveria, a CBF se adequar ao calendário e a FIFA deveria chegar e falar assim, olha, a janela é essa, no padronizar. Mundo. Padronizar, porque a China também é no momento. Então, Ásia, a Alemanha, Ásia, a Europa, eles têm como base ali, Sombra, a janela europeia, que é a primeira janela que abre mesmo, que é a maior deles, essa do meio do ano, que é o verão dos caras. Mas o Brasil tá no inverno. Olha, gente, o que tem que acontecer, mano, é se adequar a isso. Porque senão fica aquela história. A língua oficial do mundo é o inglês. Não adianta você falar português. Ninguém vai falar português porque você é do Brasil. Ou você se adequa ao inglês, ou você vai ficar sem conversar com as pessoas. É que aqui a manchete é o São Paulo. Vamos supor, ele dá mais 4, 5 rodadas e o São Paulo toma 5 piaba, tá certo? Aí vão falar, pô, o Balso é isso, o Balso é aquilo. Ah, um abraço. Então, mas deixa eu falar, o que que o treinador pode fazer? O cara tá lá, o cara monta um time. Vai sobrar. Aí ele já perdeu 3 numa semana, no meio do campeonato, na 15ª rodada. O que que vai fazer? Vai sobrar pra ele. O que que você vai falar? O Balsa teria dito pra imprensa argentina que se não vierem os reforços... Ele iria embora. Ele poderia ir embora. E eu apoio, Deixa eu falar, e que porque venha, é uma vergonha. E que venha reforço. Que o cara, como é que você quer que o cara monte? Que venha 3, 4, que venha 10 reforços. Você sabe por quê, Benja? O cara vai montar no meio do campeonato. Porque o campeonato Balsa, rolando. O Balsa é um técnico vitorioso. Ele tem 2 Libertadores da América. Ele lembrou, ele levou o São Paulo à semifinal da Libertadores. Ele não é técnico iniciante que tem que dar graças a Deus por estar no São Paulo. Sim, lógico. Se você quer ter um técnico como o Balsa, você tem que dar time legal pro cara treinar. Ninguém tá pedindo aqui Barcelona. É o dele que tá na reta. Mas é o dele que tá na reta, porque depois perde 3, vão falar, o técnico é incompetente, é uma porcaria. E você acha que ele não tem mercado? Imagina, com 2 Libertadores nas costas, levando esse time mediano do São Paulo à semifinal da Libertadores, tem mercado, se não... Tem mercado de seleção, tem que ter mercado de time europeu, tem mercado de time bom argentino, para. E olha só, Sombra. O Carmelo, é o Rudy que tá falando? Não, sou eu ainda. Eu esqueço como é sua voz, Rudy. Eu também. O Carmelo pediu pra avisar que mais tarde tem uma grande novidade. É a grande novidade de hoje? Ele vai contar mais tarde, mas pra você que tá sem WhatsApp. Que você nem fala isso. Você tá sofrendo com isso? Não é possível, né, velho? Ele mandou dizer que a energia e a alegria da cidade vai vir com uma novidade que vai salvar todo mundo. Jura? É. É mesmo? Por causa da falta de WhatsApp? É. Porque isso deixa o pessoal, o Benjamin, por exemplo... Você vê, hoje já não tem uma mensagem de WhatsApp pra pôr no ar. Mas esse negócio de bloquear o WhatsApp eu ia falar um palavrão. É uma falta de bom senso? Qual é a maneira que a pessoa Você não pode prejudicar milhões de pessoas... Hein? Qual é a maneira que a pessoa tem de aparecer? É assim, ué. Só também contesto que também eu acho que uma empresa não pode se sobrepor à lei achando que ela é a máxima do planeta, né? Se alguém chegar aqui pra você pedindo alguma coisa pra você entrega rapidinho, né? Depende, o boga, o Benjamin. Não, tem a dúvida. Agora, precisa ver o que estão pedindo, como estão pedindo. Precisa ver as normas da... Eu não sei, isso é uma coisa muito ampla. Agora, você não pode prejudicar... Às vezes tem empresa que você acha melhor... Que se sobrepõe também à presidência de um país. Ok, também, mas você não pode prejudicar milhões de pessoas por causa disso. Isso é sacanagem. Eu penso que se tiver, isso dentro, sacanagem. Se tiver dentro da lei, né, bonitinho, da maneira como tem que ser, mas o que o Sombra tá alegando, RG, é com relação, por exemplo, a crimes. O cara pode comentar com o comparsa dele para bolar um crime e talvez aí pelo fato do WhatsApp ter uma blindagem... O cara não vai ser pego porque aquela mensagem tá criptografada. É verdade. Mas aí o brasileiro, a maior parte dos brasileiros não tem nada a ver com isso. Okay, a mesma coisa aí, o cara mora perto de um presídio, tem bloqueador de celular? O que o vizinho tem a ver com o bandido que tá lá dentro? Não bloqueia não, viu, mano? Eu sei que isso é um assunto muito amplo, mano, e gera muita discussão. Presídio não bloqueia não. Mas então assim, só me dá razão. Pronto. Então assim, eu tenho provas de um crime dentro da minha casa, é minha casa. Você tem mesmo? Aqui ninguém vai entrar na minha casa, porque na minha casa ninguém entra... Você entendeu? Se é a minha casa, vem com mandado judicial, por favor, entre e pegue o que precisa. A lei tá aí pra isso, né? Então, outros, se são 10, dane-se, tem que entrar lá pra pegar o que precisa. É só pegar o celular do bandido, aí fala, dá a senha, maluco. Sim. Dá a senha, dá os 4 números aí. Não, Benjamin? Mas são opiniões, né? Eu queria dar uma opinião, é porque vocês são fascistas. Somente você, Roquinho. Você é fascista. Eu sou fascista? Vocês não conseguem ficar sem o WhatsApp. Legão é em Cuba. O menino mudinho. Quando você quer falar com alguém em Cuba, você vai até a casa da pessoa. Você manda a carta. Porque eles não têm telefone. Isso é legal. Isso aí é integração. Mas se Cuba tem esse problema. Não, mas ó, quer saber? Exatamente. Porque vocês, vocês aqui são fascistas, com dois S. Agora eu posso estar parecendo reaça, velho. Mas o negócio é o seguinte. Cuidado. Cuba. Não, mas ó, Cuba... Ficou pior depois que abriu fronteiras aí pros Estados Unidos, liberou o bote, a coisa toda. Os caras vão ter acesso a um monte de coisa que não pode ter. E outra, Sombra, e outra. Antigamente, por exemplo, o atleta precisava se dedicar nos esportes ali, o cara precisava ser bom no boxe, no atletismo, no vôlei, pra poder sair de Cuba. Hoje em dia, com essa interligação, com essa globalização, o cara não precisa mais ser bom, ele vai pros Estados Unidos a hora que ele quer. Você vai ver, o esporte de Cuba vai pro limbo. Você tá sendo irônico. Você vai ver Cuba nas Olimpíadas, Benjamin. Foi retrocesso pra Cuba ter aberto fronteira. E você viu quantos casos de doping da Rússia nos últimos 4 anos? Vivam baixo. Você viu o esquema? Esquema KGB, hein? Até você viu? O Putin tá iniciado no doping. Pessoal! Até ele não, ele é que. A Cuba é bem melhor, por exemplo. Lá, não tem acidente perigoso em Cuba. O carro lá não passa de 30 por hora. Sabe que isso me lembrou? É bem melhor. O Brasil deveria ser Cuba, seria bem mais evoluído. Seria, sim. Sabe o que me lembrou sobre o Rock 3, Rock 4? Rock 4? Lembra do Ivan Drago? Lembro. Dolph Lundgren. Lundgren, né? Bom, é isso aí. Você tá aí no seu carro, tá vindo do estádio 97? Ah, você tá estacionado? Tá esperando sua mulher voltar das compras? Ela vai demorar um pouquinho, mas cuidado! Oxi! Ei, bateram na tua traseira! Oxi! Desce lá pra ver o que aconteceu. Quem foi? Quem que foi? Quem foi? Quem foi? É Ivete Sangalo bateu na tua traseira, pai, velho. Pai, quem é batido aí, pai? É, que sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil, hein? Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento do Extra. É isso aí, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E olha, segura o coração, viu? Amanhã é dia, minha gente, é dia de jogo, de chamar os amigos, a família para sua casa, tomar aquela taipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É, e lembrando, tá acontecendo agora o pedágio Estádio 97 Sem Parar. Onde? Onde que tá a motinha com Sem Parar? Tá lá no Largo Nossa Senhora do Bom Parto, número 173, esquina com a Rua Serra do Japi, no Tatuapé. Passe por lá, lá onde tem um posto autorizado do Sem Parar. Você vai conhecer como funciona o Sem Parar. E veja como é simples, cômodo e vai ficar simpático no teu carro o adesivo do Sem Parar. Passe pelo pedágio, daqui a pouco muitos ouvintes entrarão no ar com motinha ao vivo, tá bom? Largo Nossa Senhora do Bom Parto, número 173, esquina com a Rua Serra do Japi, no Tatuapé. Estádio 97. Trazendo o primeiro ouvinte ao vivo. E lembrando, hoje são só ouvintes virgens, apenas os virgens hoje, tá bom? E os virgens que ligarem e disserem, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganham um kit exclusivo do desodorante Extreme. E os virgens que entrarem no ar e disserem Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerão no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Diga. Eu tenho uma notícia excelente. Pra quem? Voltou o WhatsApp? Pro mundo. Pro mundo? Terra Notícias, urgente, Supremo revoga a suspensão do WhatsApp no Brasil. Ah, Olha aí, tá vendo? Mas ainda não voltou, eles estão ainda. Não, tô vendo aqui, tá saindo. Agora é brincadeira, se mas até notificar. WhatsApp, é. Jesus. Não, isso é rápido. É rápido isso? Conta com o apoio de toda uma população. Conta com o apoio de uma sociedade. Tem, pra isso o Supremo é rápido. Ele só não é rápido pra julgar quem precisa. Mas quer saber, Sombra? Eu só espero que agora, velho. Pare com essa frescura. Já que é o Supremo que tá determinando isso daí, eu espero que esses juízes aí, seja de onde for. Que frescura é essa? Ou juíza. Essa foi do Rio. Juiz ou juíza, eu espero que parem com essa frescura, já que é o Supremo que tá determinando, de parar com isso daí, porque tem muita gente que sobrevive com isso daí também, né, gente? Inclusive, pô, a gente que trabalha com isso, ouvintes. Pô. É brincadeira, pô. Ah, mas usa o SMS. Não, mas, por exemplo, como é que o ouvinte vai mandar um SMS pra você aqui? Hã? Brincadeira. Como é que ela vai mandar um SMS e ter a voz dele aqui no ar? Não tem como, gente. Manda um e-mail com arquivo de voz. Ah, você é louco? Até abrir, soluções, até converter velho. O negócio, é louco? Mas é um absurdo, velho, sabe? Para, mano. Pô, tem tanta coisa mais importante pra fazer do que ficar bloqueando o WhatsApp, velho. É, não sei, acho um debate amplo. Isso. Não, não é amplo, Sombra. Tem um monte de cara aí. É. Que pentelho, tem um monte de neguinho aí que roubou, fez o diabo e não acontece porra nenhuma. Isso tá acontecendo também. Não acontece não. Tá acontecendo. Não acontece não. Tem um monte solto aí. Não, mas tem um monte preso, calma. O principal tá solto. Calma, tem um monte preso. Isso aí é uma outra história. Tem nem que você nunca imaginou na vida que ia estar preso que tá, calma. Se não tivesse o WhatsApp bloqueado, eles continuariam por aí. Isso não tem nada a ver. Não, mas tem nada a ver o WhatsApp com isso aí. Ué, você que falou que tinha. Não, tô falando que não tem nada a ver. Eu tô falando que em vez, você não entendeu. Tô falando que em vez dos caras cuidar de prisão de cara que tem que ser preso porque é bandido, é ladrão, é vagabundo, fica bloqueando o WhatsApp, velho. Ok, se não existisse o WhatsApp, eles iam continuar soltos. É uma discussão ampla, não tem jeito. Sombra, o Sombra não dá abraço. Pode falar, o Sombra tá chato. Tudo certo, velho. Sombra tá chato, velho. Tá tudo certo. O Sombra tomou 4 doses de pentelite hoje. Assim, é. Tá bom, vocês acham que a culpa do mundo é o WhatsApp agora. Mas não é o WhatsApp não tem nada a ver. Tô falando que tem nego que fez coisa pior, é isso que eu tô falando. Alô? E se não tivesse WhatsApp, ia tá tudo solto. Ah, eu não tô com saco pro Sombra, velho. Outra vez. Seus olhinhos de noite serena. Meu Deus. É, alô. Alô? Quem fala? Alô? É o André? André, tudo bom? Beleza, Domênico. Beleza, André do quê? André Lucas, Tadeu de Carvalho. E quantos anos? 30. Consegui 3, baralho. 3.0. Tem um jogador aí, que é Carvalho, que contrataram Carvalho? Aí? Carvalho? Ah, não. Sensacional. Não é o Carvalho? Não, é muito mais gostoso que isso. É. Sensacional. É. Deixa eu só mandar um recado aqui, Domênico, de um padre pro Sombra. É. Padre? O padre? Padre? Não, mas o padre mandou aqui, ó. O padre Fábio. Fala. Fábio de Melo? O Fábio de Melo. É, avise esse pecador que eu ouço muitas confissões de criminosos e que nem assim eu sou obrigado aí na delegacia a caguetar o criminoso. Mas ele segue os dogmas da igreja. Ah, então tá. Manda prender o padre. Arruma uma briga com a igreja católica aí. É, mas você sabe como que é esse negócio de religião, né? Olha lá, você é a favor de torturar o padre? Pra ele falar quem é o criminoso? Você é a favor? Não. Ah, então. Não. Jamais. Você é a favor de torturar o WhatsApp, que é um pobre aplicativo que não tem como se defender. É verdade, é. Nossa, alô? Agora, agora te deu uma pistola. Oi. Qual que é o bairro aí, velho? Opa, eu sou da Jardim Danfer. Opa. Danfer. Isso. E aí, Benjinha? Danfer, velho. Conheço. Vou falar um negócio. Quer que eu faça um pouco às vezes, Benjamin? Eu tinha aquela novela, hoje, aquela você música, lá, Danfer Day. Tô aqui pra isso. Qual? Danfer Day. Lembra ela? Vai gritar no ouvido. O Domênico no Rio quis te ajudar, pô. Senão eu fico vazio. Amigo, hoje eu vou poupar porque eu tô com pouca voz. Tá bom, vou dar um boi aí, Benjamin. Boi. Zona Leste. Boi. Boi, deu um boi. Quanto custa um boi? Depende. É, depende do boi, né? Depende a raça do boi. Se for um boi. Qual é a variação, quer dizer, do boi mais barato e o boi mais caro? Uma época que tinha um melore, não é? Se for um reprodutor bom. Reprodutor é caro. Bom, então, você pega aquele Red Angus, o bichão é caro. Esse é um, acho que é um dos mas mais caros. Mas aí o reprodutor é só o touro, né, mano? Não é o boi é castrado, por isso a diferença do boi pro touro. Não, mas então, mas por exemplo, esse Red Angus aí é o mais caro que tem, né? Não? Esse é um dos mais. É um dos mais caros, isso. Tinha uma época aí que nego... Esse é bom vivo e morto, né? Porque... Tinha uma época... Tinha uma época... É tinha uma bom. Época aí que nego carne perdeu macia. Dinheiro com esse negócio de boi, lembra? Sim. Uma época aí do... Como que chamava o negócio lá? Ah, mas isso recupera logo, viu? Não recupera não. Tem uns caras que tomaram nabo, uma trolha gigante. Mas esqueci o nome lá. Tinha um esquema de negócio de boi, né? Boi gordo, não era? Ah, esqueci aí. Pô, o nego, olha, nego perdeu muito. A farra do boi? Tô vendo aqui, caralho. Um touro Nelore... Ah. É... no Mato Grosso do Sul, avaliado em 4 milhões e 600 mil reais. Caraca! Ele é resultado de uma seleção genética. E quanto custa? 4 milhões e 600. Tem um apresentador aí famoso que só vende a gominha do touro aí. Velho. Loucura, loucura, loucura. Grana da porra. É, olha aí. Tem o boi japonês lá que não pisa também. Ó, tem uma notícia de 2015. É verdade. Procura aí o Sombra. É pra ele ficar com a carne boi macia, né? Kobe. Procura aí. É o Kobe. É assim. Ele fica flutuando. Mas será que fica pendurado mesmo? Kobe. É o gado vagio. Sacanagem. Ele fica com duas cordas embaixo dele pra ele não pisar no chão e não desenvolver a musculatura. Mas o boi, ele fica com a nádega flácida, igual a do Benja lá. Mas a raça é vagio. Parou de treinar, né, Benjamin? Vagio, Faz uma semana. O boi. Ô, velho, oi, qual que é o time? À parte. Opa, o time? É. Tricolor paulista. Tricolor. Isso é a favor, velho, igual Sombra, de banir o WhatsApp do mundo? Não falei isso, não, hein? Pô, cara, vamos ser sinceros, né? O WhatsApp, ele alivia muito aí algumas circunstâncias. O que alivia não é o WhatsApp, não, velho. Ah, se é que você me entende, né? Alivia sim. E você acha que o WhatsApp tem jeito de aliviar a situação de São Paulo? Que não traz reforços? Pô, Sombra, vou ser sincero, hein, meu? Nossa situação aí tá meio complicada, hein, cara? É, a gente não tem ataque, né, velho? Porra, a gente não tem meio de campo, meu. Está complicado. Não tem defesa, não tem meio de campo. Não, vamos supor que hoje, olha, teria meio de campo. O futebol é muito louco. Até semana passada, o São Paulo poderia ser tetracampeão da Libertadores. Sim, claro. Né? Poderia. Então, é isso que eu estou falando. O futebol é muito louco. Olha o que mudou em menos de uma semana. Não, mas não mudou. Mudou. Não mudou. Uma coisa é você estar com um time. Se o São Paulo tivesse ido para a final, a história era outra. Não, mas. Eu discordo. Veja, uma coisa é você estar numa Copa. Disputando uma partida que você pode, de repente, até inferiormente, com um elenco inferior, conseguir passar por lá. Avançando. E ir avançando. Mas sempre ciente de que você tem um elenco frágil. Na hora que vai precisar mesmo, aí... Né? Não tem jeito. Não. Diga. Desculpa só atrapalhar, Sombra, mas, meu ponto de vista é o seguinte. O São Paulo, ele tava totalmente, como é que eu posso dizer... Sem perspectiva nenhuma. A gente chegou até onde foi enchendo estádio, foi lotando, a gente foi passando pelo Toluca do jeito que foi, passou pelo Atlético fazendo resultado em casa e conseguindo amarrar o jogo lá dentro. Só que assim, São Paulo tinha tudo pra também conseguir fazer um bom resultado dentro de casa. Só que a gente sabia da limitação do nosso elenco, né? E o Atlético Nacional, cara, vamos ser sinceros, os caras estão jogando muito, muito mesmo. Não tem que comparar. Agora sim. Infelizmente é o nosso futebol. Se a gente olhar para os nossos clubes aí, sem ser o São Paulo também ao redor aí, os clubes estão tão fracos, cara. É jogando com refugo, é o Corinthians que tem um pato lá, mas não quer utilizar, entendeu? Então, assim, Corinthians quer não quer o Mano. Ah, sei lá se o Corinthians quer também, viu, Sombra? Não sei se pra eles aí vai queimar o filme do lado dos caras aí. Apesar que os caras não têm ataque, né? Mas o Corinthians, que não tem ataque, Corinthians é louco. Tem que valorizar o patrimônio dele. É louco. Né? Tem que pôr pra jogar, não tem jeito. O André, Cristiano Romero tá jogando muito, mano. Senão perde 5 milhões no final do ano. Os dois nomes mais buchichados aí nas últimas horas, agora a parte da tarde, em termos de reforço pro São Paulo, são Barcos e Tardelli. Boa. Se fosse pra escolher um dos dois, qual você queria? Apesar de não sabemos nem se vem algum dos dois, né? Se fosse pra escolher um dos dois, qual você prefere? Ah, a gente tirou um argentino agora, né? Traz outro argentino de volta, cara. Barcos. Barcos. Eu acho melhor. O Tardelli já passou no São Paulo, já teve uma boa história no São Paulo, né? Te agradece ele aí por 2005. Mas, como um cara diferente, acho que o Barcos é bastante aguerrido, né? Cara lutador ali, quando ele jogou no Palmeiras, eu gostava bastante. Ele fez uma promessa e cumpriu, né, no Palmeiras. Você não acha que trazer o Barcos hoje aí pra vocês aí no passado recente, com o Allan Kardec lá, é um tiro na água? Porque o último jogador que vocês trouxeram do Porco aí e... Os dois teoricamente últimos, né? Fez sucesso, foi o Allan Kardec. Qual que foi o outro? O Wesley não era... Mas o Barcos que não tava proporcionalmente falando. Não, mas ele tá sugerindo. A gente não pode agora pensar... Porque era do Palmeiras. A gente tem que pensar, o ruim não é porque você comprou do Palmeiras. O ruim é quem comprou o jogador errado do Palmeiras. Não, mas o Wesley era um bom jogador no Palmeiras e no São Paulo não jogou. Não, Allan Kardec, O Wesley era bom jogador no Palmeiras. Torcida não queria ver pintado de ouro. Então, porque rolou aquele azedume todo, mas o São Paulo fez a novelinha. Graças a Deus o São Paulo levou o Wesley. Vem cá, o Wesley só veio pro São Paulo porque o Aidar queria, pelo menos interpreto assim, queria agulhar lá o Paulo Nobre. É, pura vaidade. Queria agulhar o Paulo Nobre e trouxesse um jogador melhor. É. Então, mas aí que tá, Sombra, eu acho que o Palmeiras, ele desenvolveu um ódio, cara, concentrado, sabe? Aquele ódio bem apurado. É. Então, todo jogador que passou pelo Palmeiras e vai jogar no São Paulo, o Palmeiras vai falar, vamos jogar essa zica em cima do cara. Mas não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Ô, mano, você tá muito supersticioso hoje, cara. Não fica assim não, velho. Eu tô, muito. Não fica muito supersticioso assim não. Esse negócio de olho gordo aí não... Mas você não é supersticioso, cara? Aquele lateral... Eu acredito em Deus acima de tudo, cara. Aquele lateral que o São Paulo levou do Palmeiras jogou bola. A Wilson. O garoto lá jogou bola. Eita, vai. Tá falando de 18 anos atrás. Tô falando... Porra, tudo você tem uma desculpa. Mas RG, o ódio começou a aflorar com a transação do Wesley e do Allan Kardec. O problema, gente, não é de onde você traz o jogador. O problema é qual jogador você traz. Não importa de onde. O Wesley, o Mano, cara, tá querendo inventar historinha. O Wesley, quando o Palmeiras foi buscar o Wesley, a gente comentou. Trouxe o cara com status de estrela. Outra, de... Pô, o Barco já passou por N clubes depois do Palmeiras. Mas tem coisas que você pode até lutar contra, Sombra, mas tá tão contaminado pelo ódio. Por exemplo, aquele terreno onde é o... Contaminado pelo ódio. É verdade. Aquele terreno onde é o Carandiru, ou pelo menos era o Carandiru, virou um uma parque, praça. Lá, uma praça. Se você for lá com aquele ferrinho lá que as pessoas que têm mediunidade usam, sabe? Pra caçar espírito. Fica balançando pra lá e pra cá, você já viu esse barato? Já, você levar esse bagulho lá, mano, o bagulho começa a dar 300 graus. E separar, o terreno, mano, de vocês que tem o lixão do Palmeiras? Aonde? Ele fala bobagem. Fala bobagem. Ali usaram aquele... Usaram alguns pedregulhos ali, RG, naquela época, antes da construção mesmo da arena, que era pra colocar ali caminhões e coisa do tipo. Diz aí, André. Não tem nada de porco lá. Ô, mano, então quer dizer que o Corinthians não ganha mais do porco lá na arena de vocês, por causa do entulho dos caras ficar lá. Entulho. Volto a falar, o que aconteceu ali na época da construção, foi que pegaram cascalho, tá certo? Pegaram cascalho aí, que era o entulho lá do estádio da Porcada. Sim, é o entulho. E calçaram o chão ali, RG, porque ali era uma área que só tinha terra. Então não teve aí um trabalho de solo pra colocar ali uma série de máquinas pesadas. Usaram aquele entulho ali pra colocar ali como se fosse um outro chão. Mas é verdade, isso é fato. Pra que os caminhões pudessem trafegar por ali sem atolar. É um contrapiso. Mas depois que foi concluída a obra, colocaram porcelanato e mármore Carrara no estacionamento também. Tem mármore Carrara no estacionamento, velho. Ô, André. Oi. Aí, voltando aí a falar do tricolor. Sim. Deixa eu falar uma coisa, perguntar um negócio. Porque assim, hoje você for ver, dá pra jogar o meio de campo ali com aqueles três que jogam atrás do atacante. Dá pra jogar o Kelvin, o Cueva, o Cueva e o Michel Bastos. Boa. Ok, legal. Aí fala, mas olha, machucou o Bastos ou machucou o Cueva? E aí? Opa, aí é complicado. Aí você vai olhar no banco. Aí complica. Aí você vai olhar no banco e fala assim: olha, se for o Michel Bastos, sobrou o Centurion. Não. Se quebrou o Cueva, meu amigo. Agora não tem nem mais o Ítalo, ainda bem. Primeiro que você tá falando de meio de campo, tem velocidade, né? Os caras sabem jogar bola e tem velocidade. É, rápido pra caramba. Pra contratar, tem um meio de campo bom. Quem é que entra ali pra... Então, machucou, não tem. Por isso que eu tô falando, precisa de reforço no meio de campo. Pra volante, tá bom, tá cheio de volante lá, dá pra levar. Mas precisa de meia, cara. Tá complicado de meia ali, cara. A gente tá... Bom, acho que o futebol brasileiro sente falta também de uns meias atacantes aí bons, né? Esse Nico Lopes aí que tava jogando no Nacional, cara. Pô, se caísse no São Paulo, é cair como uma luva, hein? Pensou? Segundo informações, embora o Ben já diga que não, mas o Nico Lopes estaria pra chegar a Mano... Internacional quarta-feira. O Mano deu aí, o Mano falou pra mim que ele já acertou. Acertou aí. Acertou, Mano? Falou aí. Ele falou que não queria jogar lá. Mas então, ele disse que não queria. Então, pô, mas o cara não tem que querer jogar, velho. Lógico que tem, velho. Não. Pera aí, o Calleri não queria sair do Boca, hein? Lógico que não. Ô, cara, só um minuto. O jogador decide se ele sai ou não sai. Sim, mas o Calleri chegou uma hora que... Você lembra que ele falou assim, lembra que deu uma entrevista quando chegou no São Paulo? O Pato... o cara não queria vir. O Pato teve uma proposta de 11 milhões e meio de euros da China. Falou, não vou, não foi. É verdade. O Napoli fez uma proposta pelo Pato, falou, não quero, não foi, não foi, gente. Mas então ele topou, o Nico... Não é que topou, quem... topou, então... Quem decide é o jogador. Não é você que agora que diz que o jogador é que manda no clube? Então. Não, não é que o jogador manda no clube, o jogador decide onde ele vai jogar. Não, o jogador não quer. Por isso que nessa lei Pelé tem a multa. Não adianta o cara pagar a multa. Pera aí, o jogador quer ir? É. Se o cara pagar a multa e o jogador não quer, não adianta nada. Pô, nos Estados Unidos, eu posso ter enganado, mas na NFL não é assim, não. Ao vender, você vai jogar lá. Ó, você tá em Los Angeles, agora você vai jogar em Orlando e tchau. Ô, Benjinha, na boa, ué, na minha opinião, cara, os caras não estão sendo assim. Quando você é profissional, né, no meu ponto de vista, se você receber uma proposta boa, se aquilo é contente pra você, e se o seu clube tá vendendo, porque hoje em dia também os caras é dono do próprio nariz deles. Porra, o cara tem que jogar, velho. Tem que ficar escolhendo camisa pra vestir. E esse negócio de ficar beijando escudo e falar, eu amo, não ama, cara. Isso aí é outra história. Agora, parceiro, a lei áurea acabou, a escravidão acabou. O jogador decide aonde ele quer jogar. Ninguém pode obrigar o cara a ir jogar num lugar que ele não quer. Isso não existe. Quem decide é o jogador. O cara fala, velho, eu não quero ir pra lá. O Neymar... Olha, o pai do Neymar na época queria, o Wagner Ribeiro queria que ele jogasse no Real Madrid. Ele falou, não quero, eu quero jogar no Barcelona. Foi jogar. O Pato não queria jogar na China, não foi. Como não tem essa? O jogador é errado, joga. Porque o jogador ele deveria ter consciência que ele é uma mercadoria. Não, eu concordo. Talvez nesse ponto de vista você tenha razão. Não, eu esteja errado. De vista? Não, você não. Vai trabalhar, se alguém mandar você trabalhar no lugar que você não quer, você vai? RG. Ou você vai falar que jogador é diferente? Não é, meu. Depende da situação, né? Não, então. No meu ponto de vista, se mandarem eu pra Santo Amaro agora, eu vou. O Lucas Lima tinha uma proposta pra China, ele foi? Não quis. Ele tem todo o direito de escolher. Só 6 milhões por mês. Não, então, mas talvez... ele tem o direito de falar não. Lógico. Não, é ele que vai jogar. Evidente. O que você tá falando, talvez eu vou concordar contigo, entendeu? Mas assim... Mas eu tô falando óbvio. Não, tudo bem, seu ponto de vista. Não é o meu ponto de vista. Não, tá bom, é a lei. Mas... Gente, qualquer pessoa... Tá coagindo o ouvinte, cacete, deixa eu falar. Não, mas não é que eu tô coagindo, cara. Tá coagindo, sim. Como é que eu tô coagindo? O ouvinte quer que o jogador... fala assim, o jogador tem que jogar onde o clube quer? Como assim? Você tá louco? É o ponto de vista do ouvinte, deixa o cara falar. Isso é a lei da escravidão. O jogador é uma mercadoria. Sou eu que tô cri-cri. Tá vendo como você é escravo? Você é... É, o ouvinte tá meio cri-cri hoje. Ah, eu tô cri-cri, você quer obrigar... Você quer obrigar o cara a jogar num clube que o cara não quer e eu que sou cri-cri. Ele, quando decidiu ser jogador, ele sabia disso, Benjamin. Sabia disso, tá louco? Fala bobagem. Por que ele não foi ser executivo André, de alguma coisa? Fala aí, Sobra. Olha, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Ô, queria mandar um abraço. Tudo de bom. Manda. Opa, queria mandar um abraço pra minha esposa, Michelle, amo ela. Aí sim, hein, velho. Muito raro isso ouvir, hein, mas mandar um abraço e um beijo pros meus pais, Dona Sueli e seu Vilmar. Boa. Ó, o trabalho de vocês, cara, eu acompanho já faz cerca de uns 6 anos. Desde quando eu comecei a ficar estádio, nesse período aí, que é um horário que a gente tá em trânsito e tal. Boa. Vem animando bastante a minha noite aí, agradeço vocês aí por tudo, viu? É together, velho, nós. Bom, a imparcialidade do mano. É nós, obrigado, irmão. É os dois que defendem a escravidão. Ele, o ouvinte humano. Escravidão, ah, é. No tá deturpando o que a gente disse. É, nada a ver com o que você tá falando. E o Sombra, prego, valeu por tudo também, pelo que você apoia o nosso São Paulo e pelas críticas que você faz. Com certeza, se a diretoria ouvisse mais é que você fala aí, nosso time tava um pouco melhor, viu, cara? Com certeza. Não, mas não é que as pessoas não ouvem. As pessoas ouvem e de todos os clubes e todo o programa que tem repercussão. Ouve. A questão é dar importância para aquilo que ouve. E colocar em prática, né? Não basta o São Paulo... Gente, o cara pegou o clube quebrado, destruído. A gente falava que 6 meses lá, o Aidar foi um tsunami na vida do São Paulo. Todo mundo falava, tem dívida com um banco de não sei quanto. São Paulo é um avião, é um Boeing desgovernado. Gente, aí o São Paulo, das trevas, conseguiu chegar numa semifinal de Libertadores. Não, concordo bem. Tem que bater palma pros caras que fizeram o impossível. O que vocês querem que os caras façam? Vocês esqueceram o papo de 6 meses atrás? Eu não tô aqui pra defender o Leco, não, hein? É que às vezes a gente é um pouco imediatista, entendeu? Torcedor é meio fanático, né? A gente não estamos sendo imediatistas, não. Eu o São Paulo não gastou um real na última janela. Concordo. Não, tá certo. O São Paulo tá não gastou certo. Um real. São Paulo, cara, pegou dinheiro da Globo, 60 milhões de reais. São Paulo fechou patrocínio de camisa, N patrocínios. Mas tava devendo. Mas tá devendo um tsunami passou no Morumbi. Esse que é o problema. Você lembra devendo. Até mesmo, você falou que leu um relatório lá do Itaú, não me lembro de qual banco. É verdade. São Paulo tinha uma dívida. Pô, aí pegou um clube desmontado, destruído. Então sejam sinceros e honestos. Mas o que que eles foram desonestos? Não, omissos. Tem que chegar e falar o seguinte. Então chega e fala. Torcedor, não nutre esperanças. Não contrataremos ninguém. Porque nós não temos dinheiro pra nada. Esse será um ano pra ficarmos no máximo entre os 10. Por isso que tá vendo? Tchau. Se o São Paulo cai na primeira fase, era melhor. tchau. Que aí o torcedor não encheu o saco dos caras. Benja, eu não tô falando isso agora. Posso falar um negócio? Ah, não sei não, hein? Vou falar um negócio. Acho que os caras encheu o saco do mesmo jeito. Gente, São Paulo fez contratações, algumas deram certo, outras não deram. Os caras estão fazendo as tripas coração. E olha que eu não gosto de ninguém lá, não gosto do Gustavo, não gosto do Leco. Você não gosta do Gustavo e do Leco, vai pro inferno. Tô brincando. Ó, ontem o Michael tava lá na Fox, pegou e falou assim, eu tava acertado com o Atlético Mineiro. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Ah, meu, o Gustavo pegou o telefone, me ligou, falei, não, eu quero ir pro São Paulo. Mérito pro São Paulo. Bacana. O Michel Bastos tava esquecido na Europa, ninguém lembrava dele. Gustavo foi lá, trouxe o Michel Bastos. Trouxe contratação errada, trouxe. Gente, os caras pegaram um clube que teve um presidente que foi tirado agora. Sem dinheiro, sem patrocínio, sem nada, desmontado. O São Paulo, não sei como, quase ainda foi campeão de Libertadores. Só tomara que então na segunda janela não deixe pior do que na primeira. O Leco não, o Ganso. Os caras não queriam vender o Ganso. Não queriam, de jeito nenhum. Mais dinheiro entrando. É, mas não é tudo. Mas o dinheiro que entra, você mesmo fala, não é videogame. Eu sei que não é videogame, Benjamin. Mas olha, o São Paulo não gastou um real na primeira janela. O Gustavo falou que não gastou nada. Não tinha. Hã? Não tinha dinheiro. Então, não gastou. Então, mas vai gastar o que não tem? Agora, perdeu 3 jogadores. Ah, agora você tem que sair correndo. Pode falar, o Kardec... correndo não, todo mundo sabia que horas que ia fechar a janela. Mas ninguém sabia que o Kardec ia embora agora. Ah. O Ganso... Tinha uma prévia, sabia sim. Que o Kardec ia pra China, vocês sabiam? Então, ah, tá bom. Cara, suspeitava-se que ele ia sair. Mano. Ah, então pode ser. Aí é uma desinformação minha. Eu, honestamente, não sabia disso. Não, a gente já tinha mais ou menos essa noção, pô, que ele ia sair agora no meio do ano. E outro, assim, o Kardec não faz essa falta toda, não, Benjamin. Então, São Paulo não pode ver o Kardec. Nós só estamos chorando a perda também do Kardec. Vamos, vai. Tchau, Kardec. Uma coisa é sentir a falta do Kardec, outra coisa é do Kardec. Sim, agora você, não faz falta. Você perde dois jogadores, o Ganso e o Calleri. Para. É elenco, pô. É elenco. Que elenco? É elenco, Sombra. O Kardec não tava no bom momento, mas é o elenco. É um jogador que se entrasse agora no Brasil e tivesse uma sequência, talvez poderia jogar. É. Talvez poderia jogar. Somos são paulinos de opiniões diferentes. Não, eu sou corintiano. Só sou contra. A injustiça. Não. Acho que assim... Você tá agressivo demais com essa diretoria. O nosso papel de torcedor é pressionar mesmo. É pressionar mesmo, entendeu? Tem que chegar... Porque se o torcedor calado, acomoda, o nego acomoda. Não pode uma coisa é diretoria que se esconde atrás de situações, outra é diretoria que vai à luta, velho. E mas você acha que os caras... Mas deixa eu falar, nem sei, tô perguntando. Você acha que os caras não estão indo à luta? Ah, Benjamin, gente, o Corinthians também agora, o mano, meia hora atrás, tava reclamando que no contrato, que não consegue achar um jogador. Esses caras vão pra China, vão pra Portugal, eles têm um salário astronômico, eles querem voltar, eles não querem diminuir. Aí a gente solta as notícias na mídia, o torcedor pressiona. Se o cara traz pressionado pela torcida, não consegue pagar. Benjamin, mas Flamengo está contratando, se o São Paulo contratou, Atlético está contratando. Se o São Paulo, o Atlético está contratando. O Santos está contratando, né? Contratou o Copete. Não, o Santos contratou Copete, contratou Yuri. Tá bom, se o São Paulo contratar o Yuri, se o São Paulo trouxer o Rodrigão do Campinense, o torcedor vai xingar. Não, não vai. Mas que vai, trouxe Gilberto. Benjamin, as dívidas do Santos... Eu não discordo. As dívidas do Santos, elas são tão grandes ou maiores que as do São Paulo. Não tô legal. A arrecadação do Santos, ela é muito menor que a do São Paulo. São Paulo não pode ter um time inferior ao Santos. É simples assim. Não pode. Só que o São Paulo tava numa semifinal de Libertadores, o Santos não tava. Mas eu prefiro o time do Santos. E o São Paulo tava... porque agora foi eliminado. Gente, não é porque agora foi eliminado, gente, o São Paulo estava... Você tá achando que eu sou um torcedor idiota de pensamento míope? É pra responder agora ou você me dá uns 5 minutos pra pensar? O tempo que você quiser. Você acha? Eu não fico dizendo que o meu time é bom ou é ruim se ele ganha um título. A gente cansou de ver o exemplo do time do Palmeiras que ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado. Eu vou falar um negócio. O Palmeiras não acreditava como que ganhou a Copa do Brasil. Eu desci o pau no time de São Paulo, falei que era uma porcaria, horroroso e tal, e achei que era. Aí o São Paulo calou a boca de todo mundo, ninguém acreditava. O São Paulo chegou. Gente, São Paulo chegou. São Paulo, então, pra você, o São Paulo é bom? Não, o São Paulo foi bom. Pra mim, um time. Ó, peraí, você tinha Corinthians, você tinha Palmeiras, você tinha Grêmio, você tinha Inter. E tinha mais um, esqueci, fala aí. É Copa, Benjamin, Copa é diferente. Sombra, cara. Mas São Paulo chegou uma semifinal de Libertadores quando a gente achava que nem da primeira fase passaria. E na hora que machucou dois jogadores, não teve gás. Não teve gás porque não montou um elenco sem dinheiro. Fez o que deu pra fazer. Bom, somos São Paulinos de opinião diferente. Não, somos São Paulinos, eu sou corintiano. André, eu sou só contra a injustiça. Ô, Sombra, a frase do Hero aí, me dá uma força aí, por favor. Porra, dá força, cara. Ô, e é um momento de alegria que o WhatsApp voltou. Uma salva de palmas. Legal. Pro Nossa, Facebook, vocês estão chato. Tá feliz da vida. Tem como dar uma força aí, Sombra? Hã? Tem como dar uma força aí? Não, olha, pelo quem... pé, pro Sombra, que tá azedo. Tá de brincadeira, capaz de tirar uma força pra jogar pra baixo. Eu, azedo? Nossa. Imagina, você é amigão do Leco, por isso. Ah, eu gosto do Leco, mas não é isso. Queria ver se fosse outro presidente que estivesse na mesma posição, você ia defender. O Juvenal não era meu amigo, eu defendia. Ah, você é apaixonado pelo Juvenal, vai pro inferno. Você era apaixonado pelo Juvenal. Não dá pra discutir com você, você tá levando a coisa pro lado aqui. Você tá indo... Quantas vezes defendeu o Aidar aqui? Nunca. Eu? Não, nunca. Eu? Não. Nunca. Eu? Quando convém. Não, eu defendi o Aidar? Então. E eu tinha razão, o Aidar foi um desastre. Mas é isso que nós estamos guardando. Não era seu amigo, você não defendeu. Não, não é que não era meu amigo. Não tem nada a ver amizade. Eu ano passado eu desci o pau no Leco e falei, o Leco tá omisso, cadê o negócio da gravação? Mas você sabe que nesse mundo é bom não ter amizade. Ah, não acho. Eu acho que o... Porque às vezes você faz uma crítica mais contundente e o nego liga e fala, você fez isso comigo. Ah, pode acontecer. Por isso que o presidente do Palmeiras não fala comigo por causa disso. Mas vocês não são amigos. Agora, me dava muito bem com ele. Mas é melhor pro Agora, ele amigo. Não fala. Minha, é ele não fala amigo. Comigo, porque em 2014 eu falei que ele tinha montado o pior time do ano do história do Palmeiras e que não ia cair isso é por bom. Causa dos outros. Isso e é eu bom. Falei, o Paulo Nobre que é bem intencionado, hein? Mas isso é bom. Ele falou Benjamin. Que todo mundo podia falar isso menos eu. Então ele não dá entrevista pra mim e não gosta mais de mim. Porque você tem... Agora é o problema dele. Agora eu prefiro ter amigo, porque o verdadeiro amigo, você faz a crítica. Mas ele não fala o cara mais comigo também. O cara entende. Preocupa, não. O cara entende. O que você não pode é fazer uma crítica. Você tá cansado de criticar o mano? O que você não pode fazer a crítica é pessoal. Você não pode chamar nego de ladrão. Ah, não pode chamar nego de vagabundo. Mas você chama todo mundo aqui na rádio assim? De ladrão? Ladrão, vagabundo, mau caráter, bandido. Porque aqui no programa eu sei quem é só cada um, alguns, né? Só alguns. Aqui no programa eu sei quem é quem. André, né? Quem que cuida da tua vida digital, André? Oi? Quem que cuida da sua vida digital? Bem lembrado. Que vida digital, Catso. Bem lembrado, produção. Nossa. Aí. Quê? Aí, Marreco. Ah, o dinheiro, já vou te dar. Tá aqui, tá na minha vida. Ah, é verdade. Tá aí já. Perdeu mesmo. Parece Benjamin que mau caráter, cobrando um amigo. Vale, bro, nem lembrava disso. É a produção. A produção é amiga pra cacete. Você quer cheque administrativo? Olha só, hein? Você quer... o Benjamin, ele esqueceu que ganhou. Sabe o que reais, eu queria? Cara. Ted, que é pra custar mais 8,50 pra você. Aí eu disse, ele tá isento, mais. O banco não, dele não. De Paquita. Aí eu pago 984, não. É. Você não paga Ted Doc? Eu não tenho nem isso na minha conta. Não, não. Como? Todo mundo tem. Você é isento? É verdade, você é isento? Ô André, amanhã vamos conversar aí também. Não, André é meu gerente aí. Mas, amanhã eu também quero, porque eu nunca vi 600 de TED Doc. 600? Prego é pago, né, filhão? Não, depende do pacote que você tem, né? Epa. O meu pacote é bom, então eu vou lá, porque isso não pode ser. Você tem o pacote Vila Maria. TED Doc isento? Não, eu nunca vi aí, isso. É só já viu isso aí, 600? É isento pro mesmo banco. Agora, para banco diferente. O meu banco, tudo bem, mas para banco então, diferente, banco não. Diferente? Não, mas peraí, pro mesmo banco, não é... Mas como você vai fazer TED pra tua conta, velho? Você tá de brincadeira? Nossa senhora. Ô, RG, você tá de brincadeira? André! RG, TED pra tua conta? Não, quem que... Pra comer mesmo banco não é TED, gente. Depósito pra minha conta. André, quem que cuida da sua vida digital? Hero. Hero cuidando da minha vida digital. Da sua vida digital. Muito isso. Bem. Ganhou a camisa do Tricolor. Parabéns, aê, viu? Valeu. É, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. DJ, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. O Broca falou assim, vou pôr um roquinho aí pro narigudo, ele sai. Ele saiu, é. Né? Ele não, sai. Ele não tá bem. Hoje. Ele não tá legal. Olha, o Benjamin. Não tá legal. Ele fica falando que eu não tô bem, mas ele não tá bem. Ele não tá bem. Ele quer colocar nas outras pessoas os problemas dele. E ele tá usando o retrovisor. Agora. Mas somzinho é legal. Benjamin, eu vou ver esse som pra lavar a roupa, cara. Agora eu te pergunto, existe a possibilidade de em algum momento da história o Benjamin ter lavado alguma peça de roupa? Jamais. Jamais. É, ele não lava cueca quando ele serviu o exército israelense? Hã? Sim, ele não lava o exército israelense? Imagina. Quê? Máquina? Joga na máquina? Uma cueca joga na máquina? Ou joga na máquina ou troca. Ah, joga fora. Peraí. Descarta. Pera não, o Benjamin ele usa duas vezes a cueca pra jogar fora. Eu saí lá fora e não vi meu dinheiro. Marreco deixou aonde? Cantou de galo, gritou grosso, aê, aposta aê, trouxa. É meu tá carro, aqui, é teu carro. Vai aê. Aqui, tá aqui, ele ó. Falou aqui, eu confio. Jalabá. Tá aqui. Nossa, Dodô. Se você ia buscar o dinheiro e jogar na cara dele. Fica frio. Jogaria em notas de 10 na cara dele, pra ele ter que pegar tudo aqui e eu chutando. Você sabe que teve ouvinte que sugeriu entregar tudo em moedas de 10 centavos, né? Podia mesmo, velho. É que eu acho que nem o banco tem mais reais em moeda de 10, cara. É dinheiro, filho. Quem sugeriu a aposta? Os caras estão pedindo a moeda. Quem sugeriu? O que que eu falei no dia? Eu não quero tomar teu dinheiro. O que que eu falei? Não quero tomar teu dinheiro. Você piscou. Você tá com medo? Você piscou. Quer apostar teu carro? Você piscou. No quê? Quando o São Paulo meteu 1-0. Eu não pisquei. Ah, piscou. Pode falar R$1.000? Fala, dá pra pagar, ia pagar. Oh. Dá pra pagar? Pô, R$1.000? Pera aí, eu não tô apostando R$1.000. Pô, mas se eu perder R$1.000, eu me jogo do viaduto. R$1.000 é dinheiro, hein? Você gasta de bomba, R$1.000 é chocolate. Eu me jogo do viaduto do chá, se eu perder R$1.000, cara. R$1.000 é um condomínio, cara. Ô, louco. O dele não. Oh. Não, é questão disso. O dele é só o gás e água. Não é questão disso. A gente só aposta, que a gente pode pagar. Claro. Conta de luz, hein? Eu não apostei o que eu não poderia. Nem todo mundo faz isso. Conta de luz. E eu não quis apostar, não foi, Dodô? É. O que que eu falei, Dodô? Eu não, acho que é melhor não tomar teu dinheiro, vai ser muito fácil. Ah, pode jogar. Aí o Sombra falou, não, se quer apostar teu carro, eu aposto teu carro. É. Aí ele falou, não, deixa os mil então. Vai ser jogar na cara dele. Vai brincar de Silvio Santos com você. Ah, por mim? Eu queria que os outros fizessem o Santos. Quiser me bombardear com nota de 100, fica à vontade. Nós, fica tranquilo, velho. É verdade que o Silvio Santos ele fez um revolvinho que lançava os aviões? É, isso? É uma maquininha que ele aperta e vai sair nas notas. Mas... E tinha uma. Quando, velho? É legal pra caramba. Hoje eu li na Folha. E ele ganhou isso na justiça, porque foi proibido, né? Lembra quando ele distribuía dinheiro? Aí a justiça. Olha, mas outro dia eu consultei um advogado aqui da rádio. Ele não pode dar dinheiro? Ele disse que não pode, não. Porque não pode dar dinheiro. Ele dá dinheiro pra quem ele quiser. Mas ele tinha sido proibido. Não, aí ele ganhou. É, o governo falou que só tá liberado você dar dinheiro pro governo. Pro povo. Ah, não. Pra eles, Entendeu? Hoje eu li na Folha, na Ilustrada. sensacional. Uma mulher de 59 anos, cozinheira, diabética, nem tão bem de saúde. E ela chegou pra mãe uma vez e falou: pô, quem é meu pai? Esse aqui? Ela falou: não, teu pai é uma pessoa poderosa com um dinheiro. Não é esse rapaz que você acha que foi, não. Teu pai é o Silvio Santos. E ela foi tentar na justiça, bababá, babá, tentou falar com o Silvio e tal. Quando foi isso aí? Não, eu li hoje. Tem uma página inteira. E aí? Na Ilustrada, hoje, da Folha de São Paulo. E foi pra audiência, a mulher, uma pessoa muito... Humilde. Humilde, sem grana e tal. E foi pra audiência. O Silvio Santos teria ido com 3 advogados e fez o DNA, pediu o tal, e deu o que não era. Deu o que não era. E no final ela pediu pro Silvio Santos um abraço. E o Silvio perguntou, mas olha, numa sala reservada, quem era tua mãe? Papá falou, você tá confundindo. Mas sabe se eu dei uma pistola. E eu li nessa matéria, acho que era a terceira ou quarta pessoa que faz DNA do Silvio Santos. E ele não ficou bravo, nada? Não. Pelo que deu, não. E você viu que hora que eles foram pro fórum? 5 horas da manhã. Putz a vida, velho. Eu perdi a audiência. 5 horas da manhã? Eu preferia perder a audiência. Você viu o Santos, né, cara? Entendeu? Vai parar tudo lá. E era o terceiro ou quarto pedido de DNA contra o Silvio Santos que dá negativo. Aí ele deu um abraço nela. Ele deu ele falou, vou te dar um abraço porque, realmente... O cara não é obrigado a ir pra audiência. O cara não é obrigado a ir pra audiência. Ele assina uma procuração, o advogado vai representando o interesse dele. DNA acho que é diferente. Imagina, você leva o exame e fala, tá aqui o exame. Você não faz o DNA na hora. Não, cara, tem que ir, viu, mano? Ah, você não faz o DNA na hora. Não, fala, mas se eu acho, final, acho que nessa situação... Você vai com o resultado do DNA. Putz, mano, 5 horas da manhã, eu preferia perder a audiência. Foi. Nesse frio, hein? Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Vamos falar da Bozano, menino? Opa, vamos lá. É, Silvio. Oh, peraí, antes de você falar, tem mais gente falando aí que tem banco aí, que o TED e o DOC ilimitado que não paga nada mesmo. Mas não pago, tô falando pra você. Amanhã, André, amanhã vamos conversar, velho. Eu tô vendo com o meu gerente lá também. Amanhã eu vou ver com o meu gerente. Porra, essa aí, velho. Inclusive, eu pago 8,50 ou 6,50, não me lembro. Inclusive, eu não tenho, 7,90, não tenho nem número de transações excedentes. Pode fazer, se eu quiser fazer 18 ou 20, eu faço, velho. Eu vou te depositar R$1.000 em DOCs de 1. Fazer 1.000 docs por mês, só pra provar que eu tô isento. É, Silvião, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é verdade? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano surgiu para salvar a sua vida. A Bozano inovou e trouxe o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, uma proteção, Domênico Gato, extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai feder, você nunca mais vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de urso depois que ele sai. Entendi. Sai daquela, aquele o banho de urina, porque o urso, ele se banho urina. Banho de urina? Sim, o urso, de vez em quando, ele se urina para repelir os insetos. Eu, é, não? O cheiro da urina do urso é muito forte, Domênico Gato. É. Tenta um dia fazer isso. É, quando não. Você estiver na Ilhabela, você se urina e fica o dia inteiro no sol. É, aí você fica o dia inteiro no sol. Não. Então, o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a seguinte frase, o cara que não for nó cego, o cara que não for panguão, ele vai ganhar um baita kit. Mas tem que falar a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. O cara vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal. Já fez isso, Estádio... O quê? O que os ursos de vez em quando fazem? Desculpa, eu perdi um pouco da atenção aqui. Eu sugeri isso pro Domênico, porque o Domênico de vez em quando ele vai pra Ilhabela. E na Ilhabela tem muito borrachudo. Então ele poderia se urinar e ficar um tempo no sol. Aquele cheiro da urina vai repelir os insetos. É, o Domênico já fez coisa pior. Não, senhor. Chuva dourada. Ah, é. Eu queria aqui chamar o Jorge Carmelo. Jorge Carmelo está a postos ou e aí, não? Boa noite, estou aqui. Ah, é? Atentamente. O bar vai passar pra você. Que é isso aqui? É depois. É depois? Eu vou sincronizar com o operador. Os caras derrubando o Carmelo. Não, é que ele não sabia mesmo, a gente ia falar. Enfim, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, Jorge? Tava quietinho aí, só prestando atenção. Não, eu tô aqui preparando a promoção, porque tiraram... Ah, tem promoção? É, tiraram o WhatsApp do ar, né? Mas já voltou, segundo o Nariga? Não, ainda voltou. Não voltou. Ué, o do Nariga voltou. Sim. Não, mas a maioria das pessoas... Não, o do Mano voltou também. Isso, tá quebrando a promoção ainda, Jorge. Na verdade, a maioria das... Tu voltou, vai. Pra mim não voltou, não. Ah, não, eu fui ver, não voltou. Só das estrelas que voltaram. Não, mas olha aqui, ó. Só que tem o plano celular da cobrinha aqui, o plano Golden. Não voltou ainda, não. Meu também não. Pior que não voltou mesmo. Então é o seguinte, pra você, que você, toda hora acontece esse negócio do zap sair e voltar, né? É. Então pensando nisso, pensando na população, sim, né? Porque a Energia tem um projeto social muito legal aqui, né? Ah, é? É. A gente pensou em você, então a Energia e a Alegria da Cidade não vai te deixar na mão. Sim. E criou com exclusividade o Edneia Zap. Como é que é? Como? É o novo aplicativo da Energia e Alegria da Cidade. Não, ainda não. O Edneia Zap. É a Edneia que leva o recado? É o aplicativo de mensagem da Alegria da Cidade. Como é que funciona isso? Então vamos lá. Para usar é muito fácil. Você vem aqui na rádio. Tem que vir na rádio. É, tem que vir aqui na Energia e Alegria da Cidade. E aí? E você traz pra gente a mensagem em um papel. Só lembrando que se você não souber escrever, não tem problema. Você vem aqui, você fala que o Edmilson escreve na hora pra você. Tá. Depois que você trouxer, a Edneia vai levar em tempo real. Ela que leva? Claro. É. Tempo real? Tempo real pro destinatário. E ela é rapidinha, viu? É. Exatamente. É. Bem rapidinho. E pode mandar, pode trazer foto também. Pode ser foto também, vai. Não, a gente grampeia junto com o recado e a mensagem vai. Pode trazer também, que a gente grampeia seu celular junto com a mensagem. Vai tudo junto. Mas, Jorge, ela leva em maloca ou é um por um? Como é que é? Não, ela é rapidinha. Ela é? A gente faz tudo certinho, né? Ah, pessoal da Zona Leste, a gente já leva na hora. Depois Zona Sul, a gente leva. E é um é só a Edneia que leva? É, ela é rapidinha. Rapaz. E assim que a pessoa lê, a Edneia dá 2 vistinhos azuis pra mostrar que foi visualizada. Então você fica tranquilo. Se a pessoa ler, você vai saber na hora. Tiquezinho, né? Exatamente. Ah, entendi. Chama o quê? Tiquezinho, né? Tiquezinho. É. E olha que legal, ainda tem um pacote também de mensagem plus. Não é isso aí. Como funciona esse? Por apenas R$1, olha só. É muito legal. Além da Edneia fazer o barulhinho do ICQ quando chega, ela faz assim, ó. Olha aí. O barulhinho? Ela entrega, né? Então quando a pessoa recebe, ela faz... Quando a pessoa receber, Olha que legal, Sombra. Ela também dá uma tremidinha no papel pro modo vibra. Ah, entendi. Então modo ela faz vibra. Ela treme o papel? Ela treme o papel bem na hora. E além disso, esse é o plus, é só um real. Ela canta uma música durante a mensagem e tem duas opções de música. A primeira é a música 1. Qual que é a música 1, deixa eu ver? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Essa aí ela canta o Wesley Safadão quando você entregar a mensagem. Você tá de brincadeira. Ou ela canta? Ela canta. Ou tem a opção 2 ela cantando aí. Não tem a opção 2 aí? O senhor tem muito giro. Muito giro. Olha aí. Uma mensagem. Essa? É uma mensagem. É, não é evangélica, né? É uma mensagem religiosa também. Então tem duas opções. Atende o segmento. Tudo por apenas um real. Rapaz. E olha que bacana. Tudo um real só? É. E ainda, além disso, porque a gente tem muito safadinho, né, nesses aplicativos. Sim, sim. Após as 10 da noite, temos o serviço Ed Nunes, né? Ed Nudes. Ed Nudes. Como é que é o Ed Nudes? Por apenas... Ed Nudes. Por apenas R$1,90. Aí você é mais caro, né? Se você comprar o Plus junto com o Ed Nudes, você paga só dois. Se você comprar só o Ed R$1,90. Tá, Ediné que vai também? E aí sim que tá. Se você quiser mandar nudes, a Ediné vai até a pessoa amada e tira toda a roupa dela. Nossa. Agora você me pergunta, se for pra mulher, aí quem vai é o Edmilson. Entendi. Então a Energia Alegria da Cidade não deixa você na mão, você vai ter seu recado entregue na hora. Com exclusividade, meu tá bom? Deus do céu. Edneia App. É mais uma da tudo, energia, a alegria da cidade. Legal que o Jorge Carmelo é um cara antenado. A gente pensa no povo. Sensacional. A gente pensa no povo, né? O cara é antenado. Parabéns, Jorge. A gente pensa no povo. Não, parabéns, Jorge. Você realmente, olha. Não, é verdade. A gente lançou com os. E aí vai vir aí ainda o Edneia Gol. Edneia? O Edneia Gol. Ah, é? Edneia é um aplicativo. Gol. É, que você. É inspirado do naquele Pokémon? Do Pokémon, é. Você caça celular dentro do Tietê. Super legal. É muito bacana. Mas, galera, vamos deixar de lado um pouquinho agora a Edneia, né? O futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa, não é? É mesmo. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta, cara. Apoia demais. O Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água. Tem a Verônica Hipólito, que salta, hein? Opa! É muita gente boa e dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Bela iniciativa do SESI São Paulo. Curti, bacana. Boa sorte, atletas. Parabéns ao SESI São Paulo. Estádio 97. Que vai trazer mais ouvintes agora no 3284-7097, no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também é oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Eu sou um bombardeiro! Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Ô Bruno, tudo bom? Tudo bom, Dudu? Bom, Bruno do quê? Bruno Anderi. Anderi? Isso, A-N-D-R-I. Só isso? Só isso. Quantos anos aí, ô Bruno? 3.1, Dudu. Ah, RG, 3.1 hoje. Hoje? Hoje? É. Eu vou dizer um negócio pra você. Ah. Se tem uma coisa que me deixa puto, mas nervoso... É mesmo, é? O quê? Sabe aquela... Você chega em casa, aí pega... Sabe aquelas fitas durex? Ah. E aqui compra em camelô? Sei. Aí você bota no papel e não andere, velho, sabe? Ah, sensacional! Aqui não há desgraça, velho. Puta, sensacional! Isso. Salvou a hora. Foi infeliz. Exatamente. E qual que é o bairro? Ah, esse aí o Dom vai saber, fácil. Vai, Benjinha. Vila Clementino. Como? Meu, Vila Clementino. Meu, Vila Clementino. Clementino. Meu, se eu tivesse voz, seria Zona Norte. Errou, Zona Sul. É, não, não é, não é. Tem não várias, é. Amigo. Eu não tenho voz, né? Porque você tá sem voz, né? Se eu tivesse voz. Tá bom. Oh, e o time? Tá meio quente aqui. Ô, Dudu, é o líder, pô. O líder é o Verdão. Se for o líder, Verdão, é o Verdão. Ah, o líder é só nós. Por enquanto, o Domênico o líder é nós. Cheio de dedos, né? Não, e o Domênico ficou na dúvida. Se ele fazia tanto tempo que ele não liderava isso. O Domênico é cheio de dedos. Fazia tanto tempo que não liderava nada, velho. Ele é cheio de dedos, viu, senhor? Não, não é isso. É. O problema não é esse. O problema é que aqui os caras são cheios de ser espertinho. Então você tem que ir malandro. E devagar, né? Aí vem o cara. É líder de não sei o quê. Aí você. Entendeu? Como é que funciona? Fala aí. Eu vi os pessoal na rede sociável. Na rede social? Onde? Reclamando que social, o Parmeira não contratou ninguém, que o Inter contratou não sei quem. Olha, mas o Palmeiras. Chato, viu? Mas o Palmeiras é caso mais? Aí se contrata e começa a perder a liderança, é porque trouxe um e o outro. Não, tá ótimo o time, não deixa traz, assim do jeito que tá. Porra, tá bom. Também não sabe o que eu quer. Eu ia perguntar isso pro Norberto, se então você acha. Não que... é Norberto. Não é Norberto. Ô, menino, você acha que devia trazer mais alguém? Pô, vovó, pra falar a verdade, um centroavante de peso seria legal, mas aí. Parece que o Leandro Pereira tá encaixando de novo aí na mão do Cuco, acho que vai dar certo. Mas você queria ou não queria? Hã? Você queria um outro centroavante ou não queria? Eu queria, e agora falaram aí do Barcos no São Paulo, eu gostaria do Barcos de novo no Palmeiras. É, ele jogou bem no Palmeiras. Nos últimos tempos aí foi o melhor centroavante que nós tivemos. É, mas o Barcos quis ir embora do Palmeiras, né? Você lembra disso? Assim como o Allan Kardec, né? Queria jogar a Copa do Mundo, queria não sei o quê. Ele achou que falou que tinha exposição na segunda divisão. Não ia jogar... Foi isso que aconteceu. Não ia jogar pelo Palmeiras na segunda divisão. Mas olha, o pessoal falou que não contratou o vovó. Oi. O Palmeiras contratou o Leandro Pereira. Não, eu sei. Não é verdade? É. O Leandro Pereira chegou agora, então foi uma contratação. Não é isso. Né? É que o Alexandre Moita ficou uns dias lá na Europa. Ah, pra trazer o meia, né? Não, ele, na verdade ele foi fazer o negociamento do Gabriel. Exatamente. E as pessoas acham que ele ia vir com... Eu cheguei ali até o João Rodrigues lá do Real Madrid. O meia lá, o João Rodrigues. Como é que chama? O Lula tá bocejando. É, quem que é? O João Rodrigues lá da Colômbia. Rames Rodrigues. É, até esse menino... Não, mas o papo que rolou não era o Rames Rodrigues. Não é verdade. É, ele tava lá no... Lá na Espanha, vendo o negócio do Gabriel, quando queria, isso, como é que iria, como é que ia fazer. E aí foi dito, isso eram especulações, né? Dizendo que talvez o Gabriel poderia ir e o Palmeiras traria de empréstimo algum jogador que eles não estivessem usando. Isso. No caso do Real Madrid, seria o Rames Rodrigues. Foi ventilada a possibilidade, mas eu acho uma possibilidade muito remota, né? Mesmo porque o... Mesmo porque ele deve ganhar muito bem lá. Tem o Modric? Podia ser, né? Modric. Ah, não. Mas Modric. Outra coisa, traz o Modric tá jogando, né? Um centroavante. É, né? O Rames Rodrigues é reserva e não joga. Mano, traz mas o Rames Rodrigues tem mercado lá, mano. Não, é titular sim, mano, da seleção, isso, né? Por isso que eu acho que é muito difícil. Mas traz um centroavante e quando voltar o Gabriel, aí fica 25 centroavante de novo, né? Pra quê, né? É verdade. O que tem que fazer... A possibilidade foi ventilada, mas nada que fosse... Ah, vai trazer, vai vir, né? E agora nós temos esse encontro com o Atlético Mineiro. O que você acha, hein? Ô, Dudu, tem que ganhar 3 pontos. Dentro de casa tem que ganhar 3 pontos. Pode jogar bem como vem jogando ou jogar mal, tem que ganhar 3 pontos. Porque se quer chegar ao título mesmo, o importante é a vitória. Verdade, porque o Atlético Mineiro, analisando os 5 últimos jogos aqui, né? Então eu vejo aqui o Atlético Mineiro tem quase que... tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sim. Palmeiras tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. É a mesma coisa. Nos últimos 5 jogos... A vantagem que joga em casa é líder, mas olha a tabela do Palmeiras. Não, sim, a vantagem joga em casa e é líder. Mas eu tô falando que é o mesmo panorama dos últimos 5 jogos, né? Mas quem que o Palmeiras pegou? Só time difícil. Não, pegou uns times complicados aí, né? Então. Pegamos o tabu de 19 anos lá no Beira-Rio. Verdade. O tabu do esporte também. Qual que é a sequência agora? O Palmeiras tem o Atlético Mineiro em casa, Depois quebrou Botafogo, também porque o árbitro deu uma mão lá, hein? Botafogo e Chapecoense fora. E termina com vitória. E vitória em casa. Palmeiras ainda não teve aquela fase de queda técnica, né? Pra se manter. Não, teve algumas derrotas. Você tá dizendo que vai ter a queda? Por exemplo, todos têm. Palmeiras, mas o Palmeiras no começo ele teve. Ele começou ganhando de 4 a 0. Agora mesmo, RG. Agora mesmo. Depois ele perdeu contra o Ponte Preta e São Paulo seguida. Foram duas derrotas seguidas. Jogou mal. Jogando mal. E aí depois começou a evolução da coisa e tal. E só veio a perder depois do Cruzeiro, que foi há 4 ou 5 rodadas atrás. O Santos perdeu duas seguidas também. Então. Perdeu pro Corinthians. Mas o Santos aqui. Perdeu pro Grêmio. O Santos tem 5 derrotas. Sim. O Palmeiras foi o que menos perdeu, foram 3 derrotas. Sim. Né? Os que menos perderam, Palmeiras 3, Corinthians, Grêmio com 4 derrotas, junto com o Atlético Mineiro com 4 derrotas, junto com o Fluminense. É que o Santos não empatou muito nesse ano, entendeu? O Fluminense também não perdeu muito, perdeu 4. Não, digo empate. O Santos não empatou. O Santos perdeu e ganhou. O Santos tem 2 empates. Então, perdeu. Igual o Palmeiras, 2 empates. Perdeu e ganhou, entendeu? É. A diferença do Palmeiras pro Santos é que o Palmeiras perdeu duas derrotas a menos que o Santos. Sim. Mas em compensação tem 10 vitórias e o Santos tem aqui 8. Tem 2 vitórias. É aquela duas derrotas para lá e 2 vitórias para lá. Tem 6 pontos aí. O saldo do Santos tem. Ô, Domênico. 13, Palmeiras 17. Boa noite, Domênico. Boa noite aí. E aí, velho? É, não sei, é porque tem os critérios de desempate, né? Eu acho que depois de vitória, devia ter o critério de vitória moral. Como assim? Por exemplo. Palmeiras e Santos, o Santos moralmente venceu a partida. Por quê? Eu já sei lá onde você venceu. Venceu na arena, moralmente. Você... Por quê? Às vezes só tá se surdo. Foi na tua cabeça que então, você venceu. Então, no critério moralmente. Desempate, vitória moral. Desempate. Santos tem uma mais. Mas não é desempate. Não, eu acho justo. Só se for desempate na tua cabeça, na regra nova que você quer inventar. Você tá parecendo o Silvio Santos naqueles programas que tinha, que ele inventava a regra na hora. Tá louco. Vai chorar na cama que é meu. Trouxa é você, o seu babaca. Vou te pegar na porrada, rapaz. Trouxa. Você é trouxa, isso. Não tem moleque, não. Mas vocês concordam aí, ó? O nosso amigo Vilela, aqui, o mídia aqui da rádio, ele disse que o Palmeiras tem um elenco forte, mas que precisaria de pelo menos mais 4 jogadores contratados nessa janela. Como assim? Ah, não colocou isso aí. Jamais, Vilela. Vocês concordam com isso? Jamais ia colocar um negócio desse aí. Falou, o elenco é bom, mas precisamos de mais uns 4 protagonistas. E ele não gosta do Leandro Banana, ele só gosta do Lucas do Barro, viu? Ele fala. Mas, ó, o Cuca, ele até tem a opção de colocar o Leandro Banana pra jogar aí, mas eu acho que o Eric é mais jogador que ele, hein? É difícil. Diferente. Ah, eu acho que o Eric é mais jogador. O Eric jogou de centroavante no Goiás, gente. Ele não vai tá indo na orelhada, não. Mas o Eric não tem nem corpo pra jogar de centroavante. Ué, o Gabriel Jesus também não tem. É diferente. Ué, o Gabriel Jesus também não tem. O Gabriel tem Gabriel mais forte que ele. Melhor. Não dá pra comparar. É mais forte que ele. Aguenta umas pancadas. Aguenta nada. Pegar aí o Wilson pela frente, o Wilson levanta ele. Quem é Wilson? Tá primeiro louco? Fala pra ele não se machucar. Quem é Wilson? O zagueiro do Corinthians. Isso era do Palmeiras e vier na reserva lá. Mano, bom zagueiro, Galinha, ele se machucava muito. Galinha é você, eu só disse que deixa eu falar uma coisa. O Eriquinho fez 2 jogos, ele fez 2 gols. É. Foi bem. Então calou sua boca. Mas só isso. Não. Calou sua boca, mas só isso. Ele só marcou um gol por jogo. Por isso que eu tô dizendo que ele fez gol. Não, ele jogou mais. Você vai procurar um viúvo. O que é viúvo? Viúvo é aquele cara que a mulher morreu. Eu já tive. Viúvo. Norberto tá louco. Meu marido morreu em 83, viu? 83, ele morreu. Ele morreu de cirrose. Fala aí, fala. Tem camarote único pro jogo do Verdão domingo? Tem. Aqui no meu colo, seu trouxa. Senta aqui, ó. Juiz. Tem comidinha pra você na boquinha. Ô, juiz, que é isso? Segue o jogo. Peraí, pô. Tá agredindo ouvinte, porra. Sensacional. Tá louco. Repito, entra no meu colo, você põe pipoca na sua boca. Olha aqui, você é moleque, isso é, tá? Cláudio Azedão. Pô, moleque, isso é. Cláudio Azedão. Deixa que ele se entende com a bola. Fundamental. Fundamental é o Cátio, que é um moleque, isso que ele é. Aí ele tá rindo, ele entrou na brincadeira. Namorado com a vó, tá namorando a vó. Não, esse é moleque. Eles vão se entender. Vai na minha, é moleque. Eu não pego o bolo enrugado, não. Cala a boca. Bruno, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Só fazer um merchan antes, cara. Faça. É broche também, sim. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganha um kit top do desodorante Extreme. E vale pra dar Hero também? Pode falar. Sim. Hero cuidando da minha vida digital. Vai lá. Hero cuidando da sua vida digital. Você ganhou uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Beleza, mandar um abraço pro Napa, que tá aqui na sala ouvindo o programa com vocês. Eu? Napa, velho. Mas como ele tava aqui agora há pouco? Então ele foi pra lá. Então ele foi pra lá. Mas o mundo é feito de Napas. Ele tava aqui agora há pouco. Napas. Não, é que eu paguei a aposta. Ah, ele já foi. Ele falou assim: fica chato como o programa hoje é filmado. Foi contar? Ele foi contar, entendeu? Ah, e... foi contar. Que ainda mais que eu paguei notas de dois, velho. Os caras não perdem tempo mesmo. De dois? Notas de dois. Ele vai ficar até amanhã contando. Vai. Ah, vai. E ele conta, viu? Vai, não, conta. E ele tem um problema que ele tem nojo de pegar em dinheiro. O dinheiro é sujo. E o pior não é isso. Transmite doença. Não, o pior não é isso. O pior é que o Benjamin, rapaz, ele conta, ele vai contando. Aí quando chega depois dos 50, ele se enrola todo, volta. Ele volta, Vai ficar até amanhã aí. Você acha que. Vocês conseguem imaginar o Benjamin dando uma lambida numa nota? Aquela do dedinho, ó. Eu vou falar uma coisa. Você acha? Não, acha? O Benjamin não tem cara de quem dá beijinho na menininha. Não tem cara. Não tem cara. Ele deve. Por baixo? Ele não faz... tem. Não é, lava tinha, o carro por baixo? Tinha um cara que não lavava o carro por baixo. Ele não tem. Não lava. Ele não lava o carro por baixo? Se ele fez isso, ele deve ter passado álcool em gel na língua depois. Mas não tem cara de grava. Mano, não, fala a verdade. Não lava o carro por baixo? Não tem. Benjamin não tem cara que não lava, desenvolto, não. Não lava o carro por baixo? Não. Aquele negócio assim, apaga a luz. Ah, bem lembrado. É verdade, não é? Bem lembrado. Não, é bem não tem cara. Isso aí é questão de julgar a pessoa. É pessoa que não nasceu pra correr, sem jeito. É o faz parte, não é o dom da pessoa. Não é. Lavar o carro por baixo. Gente, é a opção dele. Vamos respeitar. E é tão gostoso, né? Falta de jeito. Bruno, um abraço, Bruno. Um abraço, um beijo pra minha mulher, Janaína. Janaína, é isso aí. Boa, é nóis. É isso aí, valeu. Ó, caiu na hora, cara. Broca Fumegante. O Broca não podia deixar de vir aqui. Ele falou assim: olha, eu vou entrar aí no estádio 97. Capital. Vou tocar uma música de uma banda que vai estar no navio do Energia na Véia. É. Olha, no ano que vem, temporada 2017 do navio do Energia na Véia. Oxi. Vai estar o Capital Inicial tocando ao vivo no navio. É. Vai estar o RPM também, mas agora o Broca falou: não, toca o Capital hoje. WhatsApp voltou. Essa música é uma das melhores. Com certeza, cara. Valeu, cara. Então, se você ainda não fez a reserva da sua cabine do navio do Energia na Véia, um navio de 3 dias e 3 noites, temático, com muita história, muito flashback, familiar, hein? Muita gente fala assim, mas é um navio meio balada, 24 horas de balada. Não, é. Existem as festas temáticas, mas é um navio família. Navio para você levar o sogro, a sogra, os pais, os filhos, os primos, os parentes, né? Muito bacana, fica pertinho aqui, só navegando na costa do Brasil. É legal demais. Muito bom. E o navio é fabuloso. Então, se você quer fazer uma viagem bacana no ano que vem, de 3 dias e 3 noites, com a possibilidade ainda de parcelar o seu pacote em 12 vezes, ligue agora, mas tem que ser neste momento. Já. Neste momento, você liga agora para 3624-9007. Boa. 3624-9007. Esse é o telefone que você tem que ligar. Fala, Sombra, lá no estádio, o pessoal do estádio falando do navio do Energia na Véia, o navio temático mais famoso do Brasil. Então, estamos falando, então. Pô, quero fazer a reserva, quero pelo menos saber preço, que tipo de cabine, como que funciona, que dia sai, que dia que volta. Minha cabine é vizinha à cabine do Domênico, que tem um esquema assim também, né? Que é o deck dos famosos, né? É o deck dos famosos. E você fala, não, eu quero ficar numa cabine perto, entre a cabine do Domênico e a cabine do Rudy Landucci. Escutar o ronco do Domênico. É verdade. Não, inclusive tem uma promoção. Você fala, é perto do Domênico, você ganha desconto. Perto do Domênico, você ganha desconto. Foi o Domênico que falou outro dia que tem um negócio que você pode agrupar com gente lá. É a cabine quádrupla. Agrupar? Você de repente tá sozinho, tem 3 amigos. Boa. Aí você fala, pô, como é que eu faço? Tô sabendo, tem uma cabine quádrupla, vai estar o Domênico, vai estar o Aguinaldo. É verdade. Quem vai estar com o Aguinaldo? A cabine quádrupla vai estar eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Tem nada de Aguinaldo. Não, mas o que eu queria falar é o seguinte: tem uma cabine. O Rudy vai estar com o Aguinaldo. Não. E você, e você? Vai dar o Ruth, Aguinaldo, o Azedão, Azedão e a avó. E a avó, velho. Todo mundo junto. É uma promoção também. É, todo mundo junto. Todo mundo na avó, velho. Você manda sua foto para... Vai ser um navio vara na veia. Não é energia na veia, vara na veia. Você manda sua foto para @RudiLanducci. É. Mulheres. É. Aí, aí. E aí você pode ganhar uma cabine comigo ali, entendeu? Ah, é? É. É. Navio é de família, seu louco. Não, tudo bem. A gente pode começar uma família lá. Ah, mas vai que até lá você tá namorando já. É o ano que vem. Não, não vai acontecer. Então, olha, ligue agora. Vai sim. Ligue agora e faça a sua reserva. Ou, no mínimo, faça a sua consulta. Pegue informações. 3624-9007. 3624-9007 é o navio temático de energia na veia. 3 dias e 3 noites na costa do Brasil. Tá bom? Aí sim. Beleza, estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. O mano já vai falar do Corinthians, calma. Vai falar do Corinthians, calma. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra e Gol. O WhatsApp voltou mesmo. Voltou. Tá de volta. Voltou agora. Pra bem geral da nação, né, velho? Todo sábado. Então avisa noite, lá o Bruno que ainda dá tempo de você mandar sua mensagem no 94-353-0150. Por favor, só mensagens do bem. As mensagens do mal, não. Porque o Benjamin é a favor de fazer coisas escusa através do WhatsApp. Estádio 97 também no oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar do Corinthians aí, né, mano? Bora, assombrar. O Corinthians ainda vive a expectativa aí, pelo menos a torcida vive a expectativa aí de algum reforço que possa aparecer nas últimas horas da janela, mas infelizmente o Eduardo Ferreira, ele já jogou uma água no chope ontem, quando ele deu uma declaração dizendo que o Corinthians ele não vai trazer mais ninguém para essa temporada e que o Corinthians vai com o que tem até o final do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians ele pode nesse final de semana, assombrar, dependendo do que acontecer, chegar mais próximo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele vai pegar o Figueirense. Chegar mais próximo. Na semana passada você tá falando passar. Não, mas agora chegar mais próximo. Não, mas ainda pode. Matematicamente eu pode. Eu sei. Porque o Corinthians ele pega o Figueirense agora que tá próximo de entrar na zona de rebaixamento. E o Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro. A diferença que aconteceu que vocês não conseguiram ficar nem perto, né? Ué, um azar. É um azar. Peraí, mas o Corinthians ainda tá perto. O Corinthians ele tá 3 pontos do Palmeiras. Pode ficar 6 também, né? Não, aí é difícil. É difícil, porque o Palmeiras não vai ganhar do Atlético Mineiro. Ainda mais o Palmeiras agora ser o Gabriel agora Jesus. Agora mesmo aí, ó. Agora você mesmo sabe, aí. Não, mas você sabe que... Eu sei que vai ganhar. Jesus, não vai ganhar. Você não acredita nisso. Vai ganhar. Lógico que acredito. Você tá sendo convicto na sua fala. Não acredito. Você sabe agora que o Palmeiras é o Gabriel Jesus, seu Fernando Praz, velho. A nossa chance de aumentar é maior do que o que vocês pensar. Velho. Você tá ligado que não. Você tá ligado que não. É, o time vocês perderem a liderança, é questão de tempo. Eu conheço esse time limitado. Vai passar vocês daqui a pouco. Nossa. Vai passar vocês daqui a pouco. O cara tá atrás e o cara tá. O cara tá falando, velho. Mas é verdade, gente. É a ordem natural. Falaram que ia golear o São Paulo, mas vocês não golearam ninguém. Mas é o Silvestre, Sombra, você que é um cara que corria aí 12 km por dia, Sombra? Puta, eu corro 12 centímetros por dia, mano. O negócio é o seguinte, Sombra, o Keniano, ele começa a liderar da São Silvestre na primeira volta? Estão longe pra ser Keniano, hein, Fio? Não, o Keniano, ele vai mostrar que ele vai ganhar vocês estão mais pra ser o da Etiópia, na subida da Brigadeira. Que subida de Brigadeira? Peraí, ó como ele foi infeliz na comparação. O Etíope corre pra cacete. O Etíope corre pra cacete. São os favoritos, velho. É, japonês, então, sei então lá. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians... japonês é perna curta. Ah, então é isso aí, então. E digo mais. É perna curta mesmo isso aí. Né? Esse Campeonato Brasileiro já tá mais do que definido aqui também, que vai ficar entre Corinthians e Palmeiras, que eu não vejo aqui no G4 outro time com camisa pra tirar o título do Corinthians. Aposta seu carro? Que aposta seu carro? O quê? Que esse título vai ficar entre Corinthians e Palmeiras? Não, porque eu só tenho um. Mas é a verdade. Eu não vejo aqui entre os times que estão no G4, camisa mais forte. Você toma cuidado porque faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno e se bobear, o Santos passa vocês, e se bobear, vocês ficam fora desse quadro. Se bobear, seu time fica fora, porque seu time já tá na quarta posição. Esse papo de camisa não convence, porque os dois times de menos camisa são os que vão fazer a final da Libertadores da América. Outra coisa, eu não desprezaria o Santos e não desprezaria o Grêmio. O Grêmio também, a hora que precisa, o Grêmio confessa. Vai, pera lá. Ok, mas é que o Atlético, Domênico, eu sei, tem elenco, cara, mas eu não acho que o Atlético tá jogando tão bem quanto, por exemplo, eu vejo jogando tanto o Santos. Tanto que o Atlético tomou um calor do Curitiba ontem, que é o vice-lanterna, velho. O que resta saber é se o Santos perder esses dois jogadores, Sombra, o Lucas Lima e o Gabigol, fica difícil. O RG sabe que é, mas é melhor contar. O Gabigol. Se ficar os dois, menos. Tudo bem. Tem não, mas ele tem o Joel ainda. E eu vou dizer pra você uma coisa. Ah, tem Ricardo Oliveira, não tem Joel. Então, Ricardo Oliveira com meia perna. Mas o Lucas Lima. Ah, é. Eu vi o Ricardo Oliveira com meia perna. Eu acho que o grande problema do último jogo ferrou meu cartão. Eu acho que o grande problema do Santos, que pode afetar de fato, seria a perda do Lucas Lima. Do Lucas Lima. Eu acho que o Gabigol é perfeitamente substituível pelo Copete. Ah, não. Não só Copete. Tem o Ricardo Oliveira. Tem o Ricardo Oliveira. E tem ainda também sobre eu vou dizer pra você, dúvida. Eu acho que tem aí, o Santos e o Atlético estão num nível até melhor do que Corinthians e Grêmio. Se você pegar os times, eles jogam melhor do que o Corinthians. Bacana, eu vejo tabela. A tabela não tá mostrando isso que você tá falando. Aí ele vê tabela. Contra números não existe argumentos. Não dá pra perder. Existe aí também a expectativa, Assombrar, pela escalação ou não do Alexandre Pato, que vai ser relacionado aí pra esse jogo contra o Figueirense no final de semana. O que eu acho um absurdo, mas eu respeito quem... E é o que pode salvar vocês. Aonde? Alexandre Pato, é o que pode salvar vocês. O Pato, pelo que me consta, ele não jogou nenhuma partida das 15 que o Corinthians fez até agora no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians ainda está na vice-liderança do campeonato. Ou seja, o Corinthians depende de Alexandre Pato. Diferente do seu time que depende desses jogadores que a gente acabou de citar. Pode começar a precisar agora. Entendeu? Não é uma informação, mas pode ser tratado como uma especulação. É que a torcida do Boca Juniors, um perfil de Twitter do Boca... com mais de 500 mil seguidores, é um bom perfil, né? Dizendo que está... Mais de 500 mil é um bom perfil. Está avançada a ideia de que Chaves, centroavante do Boca, pode ir por um ano a empréstimo ao São Paulo Futebol Clube. Eu fui ver aqui o jogador... Chaves é o... O Chaves bom do México. Viu? Andrés Chaves, que é... A centroavante do Boca, não é o titular, no caso, né? Do Boca, você poderia ficar feliz, Sombra, se o São Paulo tivesse atrás do Pavão. Ah, não é assim. Esse é bom mesmo. Esse é bom, velho. Mas não é centroavante. O Caleri era o reserva lá e era muito bom. Mas para, velho. Na boa. Bom do Boca ali é o Pavão. O resto aí é tudo bagulho, velho. É o 10 dos caras é o Lodeiro, velho. E os caras só se deram conta aí nessa eliminação do Boca. Bom, mas se for pra ser esse jogador, cara é uma porcaria. Vamos ver, né? Vou ter que aguardar. Eu não posso julgar sem ter visto uma vez o cara jogar. Quer que eu faça o quê? Mas isso te deixa feliz? O quê? Essa sondagem no Chaves do Boca? O que me deixa feliz... Porque o Caleri aí, bem ou mal, o pessoal ainda conhecia aqui. Ouviu falar, pelo menos. Agora esse Chaves aí você precisou procurar no Wikipédia, velho. Que eu não conheço. O Caleri também foi procurar no Wikipedia. O pessoal sabia quem era, que RG é diferente situação. O Caleri era um jogador comentado, assim como o próprio Osvaldo, que tava no banco lá, depois foi desligado porque fumou no vestiário. O Cueva você conhecia? Não, o Cueva não. É peruano ainda. Pode ser que venha se tornar um bom jogador. Olha esse seu otimismo, hein? Hã? Otimismo? É, e você cujo otimismo é... E o seu otimismo? Você que é otimista? Se o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que pode se tornar o líder no final de semana, não tiver com otimismo lá em cima, quem vai estar? Olha, você tem que ser otimista. Olha, o Mano tem que ser otimista mesmo. Sabe por quê? No domingo, eles tiveram um choque de realidade e viram que não passam nem um cavalo paraguaio. Não passam nem um cavalo paraguaio. O negócio é o seguinte... Vocês tomaram um banho de realidade no domingo. Aonde? 10 minutos finais? Está de brincadeira, quanto velho. Terminou o jogo? 1-1. Enxupa. Ué, quem tem que comemorar esse empate é você. Pra você ver a sua realidade, vocês qual é que é. Vocês têm que comemorar. Domênico Gato, os caras estão comemorando o empate contra o Corinthians. Ó, de 5 jogos que os caras fizeram na arena, tomaram 4 guascas e a última eles conseguiram arrancar o empate. Tem que comemorar mesmo, tem que fechar Paulista. Agora o negócio é o seguinte, era um jogo atípico, tá certo? Que vocês precisavam mostrar pra vocês mesmo, lógico que era. De 4 jogos que vocês fizeram lá, vocês tomaram 4 guascas. Agora virou atípico. Ô câmera, cadê o câmera? Agora virou atípico. Ó, jogo atípico mesmo, de 4 jogos que tinham feito lá, tomaram 4 pau. Antes do jogo não era o seu discurso. Cursinho, não. Antes do jogo, o senhor ouça agora, era um jogo que o São Paulo vem em frangalhos, eliminado e pra ser goleado. Tanto é que o senhor aqui, quando eu falei isso, o ouvinte ficou bravo com você e falou, mas não tem como contra-argumentar o que o Mano tá falando. Não tem como contra-argumentar, você falou isso. Então chupa de novo. Então chupa você que não acreditava no seu time. Então o negócio é o seguinte, chupa vocês que tomaram choque de realidade. RG número 2, ele tá levando esse jogo atípico, entre aspas, e bem grifado aí... Com negrito, tá certo? Em caixa alta. Caixa alta, atípico. Porque era um jogo que eles precisavam mostrar pra eles próprios aí que eles eram capazes, mas é aquele jogo de superação. A realidade de São Paulo é essa. Se vocês jogassem tudo isso de bola, vocês não estavam aí jogados no Campeonato Brasileiro? Em qual a sua posição? Nono? Nono colocado. Ah, mas eles estavam voltados, pra Libertadores. O Corinthians também tava. O Corinthians também pra onde? Tava. Pra onde? A diferença do Corinthians pro São Paulo foram duas fases, velho. Não mudou nada. É verdade, é uma figura. E pro bem do futebol brasileiro, o Corinthians precisa ganhar a Libertadores ano que vem pra poder voltar pro Mundial e não fazer com que o continente aqui passe vergonha. Porque o Corinthians foi o último sul-americano que foi pra lá e bateu na cara do Europeu. Chega de bobagem. Vai lá e reza pro pato. Reza pro pato. Estádio 97 trazendo mensagens via WhatsApp. Humano é meu amigo. Humano e meu colega, eu vou fazer com um humano o que o cavalo fez com uma égua. O que o cavalo fez com você, mulher. Olha, vamos falar assim. Juiz! A moça do Google é a nova integrante do Cláudia. Estádio 97. É a Cláudia, minha menina. Muito bom. É Cláudia? É Claudia. É, calção? É, com certeza. Tá feia coisa, hein, mano? Muito bom. Outro dia eu tava lambendo... a boca do CD-ROM. E ela fazia assim, ai, ai. Mais mensagens via WhatsApp aqui no oferecimento de Chevrolet. Passa na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Domênico, não se importa com esses caras não, que só o Verdão é campeão da William Bourne Chip. O título mais importante que tem. É o de Diadema. Valeu, galera. Campeão do quê? William Bourne. Não sabe nem falar o nome da piada, é o burro. Ai, idiota. Vamos lá, mais é nóis, Dodô. De alinhar não, velho. Fala, pessoal do Estádio 97. Tô mandando lá pra aquela juíza, tô entrando com um pedido pra ver se ela consegue bloquear aí o mano de falar merda, pelo menos pra esse programa. Vamos falar bolacha. Nossa. Chupa, mano, vamos São Paulo, aqui é Felipe isso. Da Vila Moreira. Nossa. Eu podia ter entrado com esse pedido contra o seu pai pra ele não fazer isso, que ele chama de filho que é você. Ai, juiz, porra, meu Deus. Ai, ai, mano, senhor. Demorou, hein? Cartão amarelo pra você aí. Amarelou, hein? Seu escroto. Sombra. Uma utilidade pública antes, fala aí. Pra quem quiser, abaixa o Telegram, né, o WhatsApp. Tá fora do ar. Já voltou. Não, Sombra, passar a informação aqui, né? Recapitulando, que o Diego já acertou em definitivo com o Flamengo. É verdade. O Nico Lopes também acertou com o Inter. Existe a expectativa internacional aqui também do Atlético de Madrid contratar o Lucas, que tá no Paris Saint-Germain. Então, se fosse o Lucas, você jogaria no Atlético de Madrid? Você sairia do PSG? Ah, mano, precisa ver as condições. Eu não vejo problema nenhum em jogar no Atlético. Não, time por time. Se você tivesse que escolher hoje. E o Turu? Ah, eu acho que tá no nível igual aí. É? Ah, sim. Eu acho. Mundial... Você falar em termos de Europa, você jogar no Atlético de Madrid... É que o PSG agora, como tá muito rico, é capaz de contratar jogadores talvez de maior expressão. O Atlético de Madrid, ele não fica nesse mercado contratando a primeira linha, né? Mas ele pega bons jogadores também. Mano, também é o seguinte, se o cara falar, eu aposto em você pra ser titular aqui e o cara ficar reserva do PSG, sei lá, morar em Madrid não deve ser ruim, não. Porra, e hoje eu acho mais esquema jogar no Atlético de Madrid do que continuar no Paris Saint-Germain. Se fosse o Lucas, eu iria, cara. Acho uma boa também. O Atlético de Madrid tem os caras bons lá, velho. Tá legal, tá de bom tamanho. Não é? Mais style, Benjamin? Muito mais. Não só mais. Style talvez seja o Paris Saint-Germain, mas acho que competitivo. Ah, não acho Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, se não for a Champions League pra salvar os caras, velho. Porque o campeonato francês é fraco demais, né? Mano, fala aí. Você que é corintiano vai se interessar pela notícia, porque há um tempo atrás disseram que o Cristóvão tinha indicado o Eduardo, lateral, sim, do Atlético do Paraná, mas disse que o segundo UOL, esse Eduardo vai pro Bahia. Então, Sombra, eu até critiquei o chapéu do Bahia, a indicação aí do Cristóvão Borges, cara, na boa. Esse Eduardo aí, ele tava no banco do Atlético Paranaense, o lateral lá é o Sid Clay, velho. Na boa. Sinceramente, pra dar a chance pro Eduardo jogar no Corinthians, eu prefiro apostar no Léo Príncipe, que é um moleque que fez uma boa Copa São Paulo, fez um bom Campeonato Paulista. Véi, vale muito mais a pena se apostar no moleque aí que já conhece o clube, um moleque que já viveu ali os bastidores do Corinthians e tá lá pra ser aproveitado, do que trazer um Eduardo. Uma coisa é trazer o Bufarini, você fala, pô, é o Bufarini que tá chegando. Agora trazer Eduardo, Cristóvão Borges, tá de brincadeira, né? Estádio 97, da Energia 97, tem o oferecimento da Esser. Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Legal, narigudo, legal. E aí? Ligou lá pro Gustavo, pro Leco, nada? Não, nada? Ninguém me atende. Porra, Benjamin. Cacete, todo mundo tem expectativa de você trazer, porra. Olha. Os caras sabem que você é uma boca de graxa, mano. Porra, vai te atender, mano. Que boca de graxa? Eu não sou boca de graxa. Boca de graxa. É ensaboada a boca do menino? É, mano, é liso, velho. Ah, mais mensagens via WhatsApp. Pô, mano, que bom. Amigo, eu tava lá em Itaquera, né? E eu percebi que, por ser branco tudo, tá um pouco sujo o estádio, né? Já que a gente pagar 800 mil pro Pato, a gente devia pôr ele pra limpar o estádio lá. O que você acha? Tá lá sujo? Em cima, começar lá isso. Em cima, limpar tudo, dar uma polida. Só sair de lá do Corinthians quando tivesse tudo certinho, limpinho. Ó, velho, pro 800 pau vou se precisar, viu? Estádio sujo. Traz um esfregão como pra assim, mim que estádio sujo, velho. Estádio sujo, mano. Como assim? Ah, ele fez uma brincadeira aí pra dar uma outra função pro Pato. Mas tá sujo mesmo? Não, imagina, velho, imagina. Mas a última vez você foi, tava ali. Imagina. O estádio branco sujou lá, mano? Fica um cara passando ali Vidrex o dia inteiro no estádio. Terrão vermelho, cara. De brincadeira, velho. Boa noite, amigões. É o Danilo aqui do Capão Redondo, palmeirense. Fala aí, Dodô. Vai. Líder, meu Deus, líder. Aí, Dodô, o único reforço pro Verdão é o Cuca mandar o Luan embora. Meu Deus, tira aquele cara de lá, pelo amor de Deus. Mas o Luan joga, tem jogado? Ah, não, raro. A gente coloca mas ele, mas tá entrando. Não. Ele não dá correndinho, ele não fica rolinho. Ele joga em um jogo. É só. Difícil, né? Mas ele é tão ruim assim? Ah, ele é ruim pra caramba, é ruim. Ô, Guga, quando você escorregou lá, você chorou? É, a gente caiu, né? Machucou a lomba, deu um chumbo, velho. Engraçado, hein? Passou um gelinho, depois tava melhor, né? Pode falar, o Guga... melhorou. Você já passou gelinho? O Guga é engraçado, né? Ele é engraçado, né? Ele é engraçado porque se ele perder, a cara dele é uma. E se ele ganhar, a cara dele é a mesma. Ele levou na brincadeira, ele bateu palma pra torcida. Você pode acompanhar as imagens. O time inteiro do Palmeiras no banco rachou. Não, mas... Não, mas não é uma tão vendo a cena. A cara do Barrios rindo, o Barrios deve ter ido pra caramba. O Rafael Marques também, o Rafael Marques casca o bico. O Barrios pensa assim. Não foi mais nenhum desses em campo, cara. E o Cuca foi bem porque ele levantou rápido, né? Ele não deu brecha. E é ligeiro, né? Ô, mano, inclusive, baixa aí um aplicativo que eu baixei agora. Qual? Palmeiras Gol. Você sai pela cidade procurando o Mundial do Palmeiras. É um aplicativo interessante. Pode baixar aí. Esse azedão. Vai, o seu otário. Vou baixar sua mãe em gol. Chevrolet. Ô, fala alguma coisa, você deixa assim. Ah, não, fala o quê? Você vai ficar batendo isso aí. Passe na rede aí Chevrolet. Aí quer que eu ponha o negócio do Bruno, aí o outro quer pôr musiquinha. Deixa isso pra falar, velho. Nossa, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Até que critica vai se apaixonar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Bom, vamos para mais um, vamos para mais um 20. 3284-7097, toca as drubal. Ativa! Forma de uma gazela! Da forma de um trenó de gelo! Forma de uma gazela. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Gostaria de falar com quem? Ô, Domênico, é o Guilherme, cara. É isso, Guilherme do quê? Guilherme, Domênico. É, Guilherme, pô, grande Guilherme. Vento. Vamos! Guilherme Simões Chioveto. E quantos anos, hein, Guilherme? Tenho 26, Domênico. 2.6 hoje, RG, o que você acha hoje? Não tinha um sorvete Chioveto lá? Sensacional! Salvou a hora. Ah, lembra? E lembra, tinha sorvete da Iopa. Lembra da Iopa? Tinha ou tem? Tinha. Acho que a Nestlé comprou a Iopa, né? Nestlé comprou, Sumiu a Iopa. Agora é Roxinha. E o... é? É quem? Roxinha. Sei, não sei. A Nestlé tinha comprado a Iopa. Sim. Tinha? Não sei. Se Roxinha não é lá de Ribeirão Preto? É, esse sorvete eu nunca ouvi falar não, hein? Qual? Não. Qual que você nunca ouviu falar? Não, mas o Roxinha sempre foi o sorvete. O Roxinha muito é famoso do litoral. No litoral norte de São Paulo. Mas veio pra São Paulo. Mas tá caro, hein, velho? Tá veio caro. Recentemente. É, não, todo lugar que você vai em São Paulo tem Roxinha. Véio, okay. O Roxinha tá começou preso lá, do dileto, velho. Pô, tá caro, mano. Eu gostava bastante, mas na boa, mano. Os caras tão perdendo a mão. O que, mano? Pô, sorvete aí, mano. Roxinha, é isso? Não, sorvete caro. Tá uma bica, mano. Pô, imagina se chamasse Rochão, né? É. Não, mas tem o Rocha também, sabia? Tem o Rocha. Que é da mesma família. Ah, é? Eles brigaram e separaram. Ah, tem o Rocha ou o Roxinha? Ou chupa o Roxinha ou chupa o Rocha. É verdade. É verdade. Rocha. Ô, velhinho, e qual que é o bairro aí? Eu moro na Saúde, Domênico. Saúde é nós. Eu morei ali na Bosque. E é sempre importante. Pertinho, Benja. Você lembra do Rocha que jogou no Palmeiras? Morreu. Morreu. Era o loirão lá. É. Teve o Pedro Rocha. Né? Não, e teve o Rocha, não lembra do Rocha? Não, o Rocha... Ó, jogou no Botafogo, no Palmeiras, loirão. Sim, o loirão lá. Né? Que marcou o Sócrates 83 naquele jogo o tempo inteiro. A única que o Rocha não marcou, o Magrão fez 1-0. Não lembra do Rocha, Dodô? Mas esse outro não, aí não que vocês falaram... É bem loiro, Pedro, é bem loiro, cabelo agora, comprido. Não, vou pôr no Google pra ver se eu lembro. Parecia o Ovelha. É. É. Ah, vai lembrar, pelo amor de Deus. É, lembrava o Ovelha. E o time? Sobe o hino aí, mano. Hino. O hino do Tricolor, o aí, maior vacilou. Campeão do Brasil. Tricolor. Aí, fala com ele aí. Aí, maluco achando aí, Domênico. Qual a ideia do cara? É, amigo. Nasci ontem. Ô, Guilherme. Opa, tá. Tamo eu e o Benja aqui na expectativa. Quem não, será eu que o Benja não. É, tá o Benja você... entrou aí já que eu tô ligado. Mano. Não, não tenho Benja na expectativa nenhuma, não. Como assim, Benja? Não, você como jornalista quer não, saber. Não as, jornalista. As informações. O Paulo trouxe esse Douglas aí, zagueiro. É, e não. Sim, ok. Que ninguém conhece. É, Douglas aí também. Você não lembra dele no Vasco? Não conheço. Zero. Não me lembro. Eu vi a imagem dele hoje, ele parece o Dedé fisicamente, mas não me lembro dele jogando. Ele não. Fazia dupla com o Dedé. É, mas dele jogando eu não lembro, não. É, bom. Ô, amigão, quem que você gostaria de centroavante? Os nomes especulados, estão falando do Barcos. Falam também do Andrés Chaves, centroavante lá do Boca, que não é titular. Deixa eu ver quem mais que se fala aí. Deixa eu ver. O Milton Caralho. O Caraglio. Eu não esqueço esse. É, não, esse Caraglio. Mas esse já era, hein? Descartado já, né? Esse aí eu acho que já descartou, viu? É, broxou. É, esse aí. Deixa eu ver quem mais que estão falando aí. Tardelli, Diego Tardelli, estão falando do Tardelli. Então, Sombra, eu gostaria muito do Barcos, viu? Eu acho ele um atacante bom, forte, finaliza bem. Porém, ganha muito, né? Então, acho que pra nossa realidade aí não tá rolando. Cara, se você descontar nego que joga na Argentina, no Peru, na Venezuela, qualquer lugar que você trouxer, nego ganha bem melhor do que aqui. Sim, com certeza. Só então... que eu acho assim, meu. Devia chegar no Wesley, no Michel Bastos, né? Esses caras que só enganam lá. Falar, ó, quer ficar? Fica. Metade do salário. Aí pega metade do salário desses vagabundos aí. Mas isso não existe, e né, amigão? Com os outros, meu. Mas o Guilherme. Oi. Um L-Foot, né? Isso não existe. Eu queria o Michel né? Bastos no Corinthians hoje. Não dá. Veja, isso aí é mau caráter, meu. Não fala uma coisa dessas, meu. Ele é mau caráter. Não, olha, essa é sua opinião. Nós não compactuamos da sua opinião. A rádio não tem nada a ver com a tua opinião. Tá sim, não, eu sei. Porque tá? Assim, meu, é um absurdo o cara fazer um gol e mandar a torcida calar a boca dentro de casa, né? O dirigente já tinha que ter mandado embora ali. Não, mas pediu desculpa, maluco. Você não perdoa ninguém, não? Pra que, que serve o seu erro aqui, ele, por... ele falou até na entrevista na ESPN que ele foi sequestrado. O cara falou isso pra ele, velho. Tava assaltando ele. Sério? O Corinthians lá, estava assaltando ele. Tava assaltando ele porque ele tinha perdido o pênalti. Falta sério, tem na ESPN. Eu não sabia disso aí, não vi. É mesmo? É. Caramba. Mas enfim, chamada da propaganda. Diante da nossa realidade do começo do ano aí, surpreendeu, né, na Libertadores. E tô satisfeito, cara. Eu acho que não tem dinheiro mesmo pra contratar muita gente. O Balsa tá se virando com o que tem. Eu acho que realmente falta apoio da torcida, né? A torcida cobra muito contratação, mas 10 mil é uma média ridícula pra uma torcida do tamanho do São Paulo, né? Você é sócio-torcedor? Eu sou. E você vai sempre pegar ou não? O cara no vou, pulo. Sempre, tô com tenho 5 estrelas lá, todo jogo eu vou, tudo. E mesmo também não sendo muito bom o plano, né? O sócio-torcedor tem alguns defeitos, assim, como acho que poderia ter catracas especiais para acesso do sócio-torcedor, né? Você gosta de uma catracada, menina? Não, eu gosto não. Isso aí deixa pros corintianos aí. Você curte uma catracada, fala a verdade. Não se intimide não, velho. Seja feliz, velho. Então, para você tá tudo bem? Não, tudo bem não tá, mas diante do panorama que nós tínhamos no começo do ano, para mim tá positivo. Legal. O que você acha aí do São Paulo ir aí pro ataque só com o Gilberto? E o meio de campo, quando faltar o Cueva, joga quem? Então, esse é o problema, né? Ah, tem um problema. Mas assim, então temos problemas. Eu acho que realmente o problema é o ataque, né? O Balsa conseguiu arrumar a defesa. Eu achei que o Mena voltou mal da contusão, mas é voltou comum, mesmo. Né? Ele tá voltando o preparo físico dele aí. E o problema mesmo é o ataque, né? Que não dá, não sei, Gilberto aí não dá pra contar muito com ele, eu acho. Pelo menos ainda, né? E o Ítalo se machucou aí, ainda bem. E é isso, que não chato, tem muito você que... falando assim, ainda bem. É um profissional, o cara. Ah, você tava zoando com o programa. Não, eu falei, é triste falou, pro lado profissional. Mas você falou um triste. Triste. Mas é que agora o Balsa não tem como escalar mais ele. Sim. É. Mas, sei lá, não tem muito pra onde fugir. Vamos ver aí, né, que se anuncia alguém aí até amanhã. Não, e volta pra frente aí, meu. É o que tá tendo, né? Bom, quem tinha que também romper contrato pra poder assinar depois também já foi, né, Benja? Só se o nego rescindiu o contrato hoje, porque pela legislação você tem que rescindir o contrato no exterior até hoje, pra amanhã poder ser contratado por um time brasileiro. Sim. Até o dia 31. Até o dia 31. Pra quem não tem contrato. No caso, teria que romper hoje ainda, né? Então, com certeza o São Paulo deve apresentar alguém lá pelo dia 31. É. É tudo muito ligeiro, né? Rapaz. É rápido. Mas vocês estão corneta, hein, velho? É, mas ou você tá aí, velho? Pega a corneta aí, velho. Porra, né? Ah, imagina. Você é sempre uma pessoa lúcida, equilibrada, ponderada. Sou lúcido, equilibrado e ponderado. É que faz tempo que não ganha nada, né? Então o cara fica chato, assim. Será que é isso? Ah, lógico. Sobe pra cabeça. Lógico, é igual aquele cara que faz tempo que não dá uma bimba, não dá uma sapatada, mano. Aí o cara fica chato. Caseiro. Você pergunta as horas, o cara quer brigar. Que foi? É, qual é? Não, joga com o Ítalo não dá, cara. Agora não vai dar mesmo. Já era, tá machucado, mano. Coitado do rapaz. Se não tivesse machucado, ia jogar, né? Agora ele tá com a canela cheia de iodo, mano. Não, mas ó. Foi operado, mano. Poxa. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero voltar no assunto. Sou eu? Você vai defender agora. Não é questão de São Paulo. É o cara, o exemplo é o São Paulo. Mas é sério. Em que país do mundo que no meio do campeonato você vê time tendo que remontar o time? É isso que eu tô falando. É surreal. Sim, é porque é o São Paulo no caso, mas pode ser, o Flamengo tá contratando, os caras estão montando o time com 15 rodadas de campeonato, um campeonato tem 38. Isso é um absurdo. É isso que todo mundo já sabe desse absurdo, no começo do ano, não é agora. Não é isso que eu tô questionando, eu tô questionando o seguinte, cara, é totalmente errado, velho. A gente cobra, às vezes, é inacreditável como o futebol brasileiro não acorda. Mas, por exemplo... A gente cobra coisas, é lógico, é mais fácil a gente bater no presidente do nosso clube, no técnico e tal, porque faz parte. Mas, meu, os caras também não podem fazer milagre. Mas eu acho que não estou. Hã? Sabe por quê, Benjó? Por exemplo, o Santos. Vou colocar o Santos como exemplo, RG. Imaginando que o Santos possa perder o Lucas Lima e o Gabigol. Se não tivesse a Olimpíada, esses dois jogadores estariam jogando... inclusive, o Lucas Lima ainda vai permanecer. Eles estariam jogando com o time do Santos até o término da janela, agora no final do mês, RG. Sim. O que é melhor? Você contar com jogadores aí durante 15 ou 20 rodadas ou você não contar desde o começo? Eu prefiro contar com o cara pelo menos 15, 20 rodadas. Você não contar desde o começo. Quando você vai começar um projeto seu de vida, você começa do zero. Você não pode começar do menos um. Ah, mas eu não acho, cara. Você contou com dois jogadores de qualidade durante metade de um turno. Como é que o treinador... É porque o caso é o Balsa agora, que é o São Paulo. Mas, ó, semana passada o cara tinha um time na mão. Uma semana depois o cara não tem mais time na mão, gente. Ele já tinha um time fraco na mão. Tudo bem, mas... Aliás, era a opinião sua também. Era a opinião minha e eu me ferrei, porque o São Paulo chegou na semifinal de Libertadores e eu falei que não passava da primeira fase. Mas o que eu tô querendo discutir é isso. O Dorival não sabe se no jogo, na 19ª, na 22ª rodada, se ele tem Lucas Lima e Gabigol. Ele não sabe. Como é que lá fora não existe isso? Ou tá na hora de mudar. Eu sei, mas a gente também cobra dos caras. Não tô falando que ninguém tem culpa, não é isso? Mas tá errado. Mas todo mundo já sabe quais são as regras. Eu sei, mas enquanto. Tudo bem, tem interesse. Aí é isso, entendeu? Troca de treinador toda hora. A gente cobra, às vezes, do cara o que não tem que cobrar. Entendeu? É isso. Chega lá com o din-din, com a sacolinha, bota em cima da mesa do presidente pra ver se ele não se interessa em se desfazer da porra do jogador. É assim, velho. É igual lá o Pato. Os caras, pô, pelo amor de Deus, Pato, vai embora pra China. É que o Pato falou, não vou. Mas, RG, pô, os caras estavam lá acendendo vela. Você vê, o pato quer pintar e os caras não valorizam, tá vendo? RG, eu dei uma moteada aqui. Aconteceu isso com o Michel, mas foi na França. Aqui na chamada eles deixavam em aberto. Eu não vi o programa. Ah, foi na França. Você moteou. Errei. Não é. É o negócio. Não leio. Peraí. É só a manchete. Eu assisti isso. É porque eu só assisto você, Benjo. Eu, ó, agradeceu o André Garcia. É. Não, mas pra mim, a ideologia do negócio é igual. Quando você fica falando que o cara é mau caráter, nem o que compra a ideia, claro. E depois faz só isso que dizer. Ô, Guilherme, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Falar. Tudo de bom. Posso fazer um merchan, hein? Pode. Então vamos lá, ó. Hero garante a minha e a sua. Não, é Hero. Não é isso, não. Não é isso, não. Não? Não. Hero, né? Hero garante Hero, a minha. Hero, não é isso, não. Não. Olha, eu vou falar, Hero. Acertou o nome. Cuidando. Ah, Hero cuidando da sua vida digital. Olha aí, tá vendo como é fácil? Acertou, ganhou, aí tá sim, bom? Ganhei o manto tricolor. É isso aí, parabéns. Ô, sobre, valeu, o Thiaguinho mandou aqui, ó. Parece que fechou mesmo. O Thiaguinho da Limousine, Thiago Gomes, parceiro. Tá mandando aqui uns print aqui. Parece que o Boca anunciou mesmo que emprestou pro São Paulo. Vê direito aí. Sobre aí o Mechando da Bozano. Posso fazer também aí? Pode, lógico que pode. Um abraço, Thiago. É, garante sua proteção 3 vezes mais. Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganha um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Valeu, mano. É nóis. Mesmo você sendo galinha aí, tá gente boa. Galinha, oh, tua irmã. Chamou de galinha, velho. Chamou irmã. De galinha. Mas obrigado, mano, aí pela audiência. Já tem amarelo. Segue o jogo. Ai, segue o jogo. Sem falatório. Vocês são demais. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Falou, aí, Vep, seu. Valeu, cara. Abraço. Estádio 97 da Energia 97. Deixa eu falar agora, dar um tempinho aqui no futebol. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre um projeto esportivo muito bacana, o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. O SESI São Paulo pega as crianças a partir dos 6 anos e coloca para treinar junto com grandes atletas olímpicos. É muito bacana essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Por exemplo, tem o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros. A Etienne Medeiros parece um peixe, hein? Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. Com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas pro futuro. Boa, curti! Iniciativa show de bola do SESI São Paulo. Parabéns! Boa sorte, atletas! Parabéns, SESI São Paulo! Estádio 97. É, estádio 97, agora indo direto pro pedágio sem parar. Fala, Motinha! Oi, Chefinho! Tudo bem, Motinha? Como você tá meigo hoje? Ah, eu tô. Fui tão acariciado aqui pelos ouvintes. Mota? Oi, Chefinho! Oi! Oi! Eu fui muito acariciado, o pessoal do Tatuapé aqui é muito gente fina, o pessoal da Zona Leste, né? Eu achei que só tinha corintiano aqui, mas o que tem de palmeirense aqui é impressionante. Só tem Verdão. Muito Verdão, Domênico. Só Verdão. Só Verdão. Mas não tô ouvindo ninguém. Tá resfriado, né, velho? Cadê o palmeirense daí? Tem Palmeiras, só Verdão. Verdão é a maior torcida. Os caras estão até com calo vocal na voz. Não adianta você querer falar, mano. Mano, tá ruim, ó. Eu achei tá ruim, mano. Vocês. Pra mim, ruim, eu sou vice-líder, tá ruim aonde? Tá ruim, tá ruim pro São Paulo, que é o nono. Vamos lá então com os ouvintes, Chefinho. Vamos lá, vou começar aqui com o ouvinte. Chegou às 5 da tarde. Vamos lá, qual é seu nome? Zé Quintino. E torce pra quem? O Corinthians. Boa, Corinthians. Quebrou, velho. Sim, mano, não tá só pé, velho. Você tava escondido até agora, velho. Tava escondidinho aí, meio de palmeirense aqui, Zé Quintino aí, pessoal. É? Cadê o Zé Quintino? Yes, yeah, manda o seu recado aí. Palmeiras vai ser campeão quantas rodadas você tem, cara? Ah, não sei não, porque eu tô dizendo isso aí, mas eu espero que o Coringão vai ficar no calcanhar até o final. Afinal, vai ser lá na Arena Corinthians, o Corinthians um pontinho atrás do Palmeiras. Ah, então foi, então vocês estão ferrados. Que nós ganhamos sempre lá. Ah, o Palmeiras ganhou. É, ótimo. Você ganhamos de vocês lá. Retrospecto lá, um empate, uma vitória, uma derrota. E uma desclassificação de campeonato. Mané. Por nós. Empate o jogo. Não importa. É, tiramos, arrancamos a cabeça de vocês. Para os anais da história, será um empate. Arrancamos. Ficou um show de bola aí. Um abraço, então. Obrigado. Próximo, vamos lá, rapidinho. Qual é seu nome? Evandro Martins. Posso para quem? Tricolor Paulista. São Paulino. E aí, tá ansioso, velho? Até agora não chegou ninguém, tá falando que vai chegar, não chegou. A torcida nossa para esse ano é essa, que aguardar o melhor, porque do jeito que foi o nosso início, para chegar na semifinal da Libertadores, 10%, estamos ótimos. É isso aí, já está ótimo, né? Chegou no quarto da Libertadores, está ótimo. Não, estamos ótimos porque iniciou o ano, horrível, dívida, tudo, sem jogador, conseguimos chegar em algum lugar ainda. Aí então você concorda que o Beja falou no começo do programa. Bom, nós temos muito que aproveitar nesse ano ainda com o nosso brasileiro, né? A gente vai chegar entre os quatro melhores ainda, esses brasileiros. É isso aí, então manda um abraço. Manda um abraço para a minha esposa, para o meu filho tricolor. E tem como ver a situação lá da Hiro? Não tem. É só ter que ligar, né, amigo? Valeu, Motinha. Um abração, satisfação. Fala, Porto. Aqui é o Trovão, do Amit Palestra. Trovão, iniciando aqui o Estádio 97. Primeiramente, vamos falar o mais importante. Aí, mano. Chupa a boquinha de veludo, arrombado. Cala a boca, ô seu idiota. Vai dar um sangue lá, ó. Aí, um abraço pro Sabina, meu parceiro, aqui na Episode. Aqui é palestra, foi prazer, tamo junto. Porco Show. Eu falo meia hora pro cara, pra tomar uma palavrão, ele vai lá e fala. Próximo, você todo. É Leandro. Próximo pra quem? São Paulo. Ah, Tricolor. E aí, tá nervoso? Vai trazer alguém? Você acha que vai trazer um grande nome ou o que der? Ó, Motinha, na nossa situação financeira aí, o que quer tá de bom tamanho, mas a gente precisa de um meio e um atacante urgente. É, isso aí, tá difícil. Vamos rezar, né? Tá todo mundo ansioso hoje, o São Paulinho. Muito ansioso, porque precisa de reforço, porque com esse time aí é meio de tabela. Meio de tabela, né? É, mas esse ano estamos no lucro, né? Não, o Valdo tá fazendo um bom trabalho, semifinal da Liga Libertadores e vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Ok, manda um abraço. Quero mandar um abraço pro grupo do S3FC do WhatsApp. Pra minha namorada RG. Dizer que eu amo ela, Denise. É hoje, hein? O pessoal da Personalizê. É isso aí, abraço. É isso aí. Rebenta com buca hoje. Aqui é Francisco Chiodi que tá falando. Passa pra quem? Aqui é a palestra, Domênico. O Tatra, velho. Só verdão. Eu tô nojento, Domênico. Nossa, nojento, é. Hoje, mano. E agora, sem o Prato, o Gabriel, como é que vai ficar o time? Ah, nós temos elenco. Tem uma galera boa lá pra substituir, os estão se ausentando aí pra seleção. E esse ano é nosso, hein? Esse ano é nosso, de ponta a ponta, hein, Domênico? E antes que eu me esqueça, sempre pedalas, mano. Ah, pro inferno. Ó, deixa eu só mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço pra galera do grupo Aqui é Palestra. Um abraço. Falou, próximo, rapidinho. Qual é o seu nome? Fernando. Posso pra quem? Corinthians. Sim! E aí, velho? O Corinthians vai trazer ninguém, velho? Sem trazer, sem técnico. Nós já estamos vice buscando a liderança. Tá ótimo, tá bom. E o Pato, você gosta ou não gosta? Vamos ver o que dá nessa reestreia dele. Você tá achando que com o Pato vai chegar e vai ficar até... O diretor do futebol do Corinthians falou o seguinte, que o Pato, de repente, quem sabe no final do ano renova. Você acredita nisso? Não acredito, não. Você não gosta do cara mesmo, hein, velho? Manda um abraço aí. Um abraço pra família e pra toda a pessoa da Young Sound. Falou. Abraço. Próximo. Vamos aqui. Qual é teu nome? Beto. E aí, passa pra quem? Palestra. Ah, Palestrina. E aí, vai ser campeão quantas rodadas de antecedência? 4 rodadas de antecedência. É, quem vai ser o segundo? Segundo vai ser o Grêmio. Grêmio? E aí, tem o Gabriel e o Prato. Como é que vai ficar o Palmeiras agora? A 100%. 100%. Vai fazer falta? Não vai fazer falta, não. Então tá, manda abraço. Abraço, galera. Mega em Homestalde aí, ó. Maior do Brasil aí, ó. Tia, te amo. Minha esposa. Falou. Pronto. Próximo. Chefinho, posso falar mais quantos? Mais dois, vamos lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Denis, Geraldine Pio. Posso pra quem? Sou tricolor. E aí, como você tá achando de São Paulo? Vai trazer gente, não vai? Ah, eu concordo com o Sombra, eu acho que nós vamos ficar entre os 10. Pelo menos ela vai ser de bom tamanho já, viu? É, tá no lucro esse ano? Tá no lucro esse ano. Falou, manda um abraço. Manda um abraço e ativar um sonho de 12 anos escutando vocês. Chupa, mano! Ó, realizou um sonho, hein, mano? Vai pro inferno, vai dar um sangue, velho. Faz algo útil da tua vida. Tá, vamos lá. Qual é o seu nome? Rafael. Vai pra quem? Do Bim Mundial, 92-93. Não é esse Bim Mundial falso dos Corinthians, não. Eita. Saque@fifa.com, seu nó cego. Bom, no, a gente tem seis, um voto contigo com tem menos, né? Que é uma só. Reconhecido pela FIFA um só. Um abraço pro Rodrigo aí, pro Fábio que deve estar vindo aí. E é nóis. Supa, mano! Mandou um salve pros namoradinhos. O pessoal tá topé aqui na Zona Leste. Boa, Motinha! Valeu, obrigado! Esse foi o momento Sem Parar, o Motinha lá na Zona Leste de São Paulo. É, e o Sem Parar agora tá com adesivo. Você tá com aquelas caixinhas no carro? Tira as caixinhas, troque pelo novo adesivo do Sem Parar. Você vai ficar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro vai ficar muito mais bonito, muito mais bacana. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Agora, com um único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos, não tem que se preocupar com moedinha, com tickets, isso é uma coisa chata. Você ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa única conta, em até 30 dias. Sabe como que faz para você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Como? É fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento... Ah, não, antes do oferecimento, vou falar, tem mais mensagem, ver o WhatsApp. Fala, galera. O Renan, corintiano, fui no show do Rude na última sexta e saí decepcionado, hein? Ele não imitou o William Bonner falando que o Palmeiras é campeão mundial. Ah, mas fazer o quê? Esse é um pacote plus do show dele. Quando você paga o pacote plus, ele faz imitação do William Bonner. Eu imito o William Bonner. Os caras estão aloprando. Não, eu imito o William Bonner. Você imita o William Bonner? Não, eu faço mais ou menos. Mais ou menos? Perfeito, não. Ah, não precisa, tá, o áudio tá muito claro aí, né? Você viu muito o claro, Benja? Muito claro. Ele aqui em Araújo morreu. Que pena, hein? E ele era casado ainda com a Leilani Neubert até hoje. É. Que Leilani Neubert, seu louco? Ah, Leila Cordeiro. Leila Cordeiro. Ah, não, ele é... Leilani Neubert do Multi... Globo News. Leila Cordeiro. Ela deixou uma declaração emocionante, hein, cara? Ele? Ela? Deixou uma declaração que é meu. Eles tinham uma história de vida legal, os dois, né? Eles estavam morando nos Estados Unidos, eles tinham um programa também na internet lá. Qual que é o casal mais legal pra você de apresentadores? Eliakim e Leila Cordeiro, Fátima Bernardes e William Bora. Ou Domênico Aguinaldo? Domênico Aguinaldo! Ah, Domênico Aguinaldo, mas na TV era na TV. Acho que era o Eliakim Araújo, né? É, né? Esse cara que na minha época, sei lá, foi mais marcante, né? Marcou. Não é não? Acho que foi o primeiro casal, né? Foi. Mais mensagens via WhatsApp. Mano, é o Gerson de Ferraz de Vasconcelos, corintiano. Essa diretoria nossa tá de brincadeira, hein? O time uma porcaria, jogando péssimo, vai brigar pra décima posição. Choque de realidade. E emprestando toda a garotada da base que joga bola, que joga bem. Então, essa diretoria nossa merece cartão vermelho. É verdade, o Corinthians é campeão brasileiro em 2015... Corinthians está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. O que eu concordo com ele é da base. Isso eu concordo com ele. Eu daria mais chance para jogadores da base do Corinthians. É, eu entendo o que o ouvinte disse. Porque é igual aquela situação, Sombra. É, para que você chegue numa situação de conforto quando chega o inverno, já compra um cobertor antes. Você não precisa passar frio para sair para comprar um cobertor. Exatamente. E é aí que o ouvinte tá se baseando. Eu concordo com ele. Não é porque o Corinthians ele tá numa vice-liderança, Benjamin, que tem que achar que tá tudo bem e que vai se manter assim até o término do campeonato. É que comprar um cobertor... Precisa se precar. Verdade, é que comprar um cobertor é fácil. Você vai na loja e compra qualquer cobertor. Comprar jogador de futebol hoje é mais difícil. Ué, será? Porque o São Paulo contratou, o Atlético contratou. Contratou quem? Contratou. O Sombra tá reclamando que não contratou. Ué, o São Paulo trouxe o Cueva. São Paulo renovou com o Michael. O Cueva, calma, ninguém nem viu quem é o mas Cueva. Mas tá jogando bem. O calma, Corinthians ele trouxe jogou. Ninguém. Calma, ele fez uma boa partida do domingo contra o Corinthians. O Corinthians não trouxe ninguém. O Cruzeiro trouxe, o Fluminense tá trazendo, o Flamengo tá trazendo. O Cruzeiro. O Atlético tá trazendo. O Cruzeiro trouxe. Ontem invadiram a Toca da Raposa, o time tá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro contratou o Denilson. Em São Paulo. Em São Paulo. Então, o Cruzeiro tá mas trouxe o Águila, tá que é bom jogador, então, e o Rafael Sobis. Tá lá na zona de rebaixamento, é o time é porcaria, não ganha de ninguém. O América Mineiro contratou, tá em último, rebaixado. O Atlético Mineiro tá quem, contratando, véio? Mas tá lá, tá atrás ainda. Tá atrás, mas tem elenco, velho. Ué, mas tem elenco, mas o Corinthians tá lá, é vice-colocado, veja, gente. Não é porque hoje é vice-colocado, ó, você tem que achar que tudo tá tudo isso, bem até o final. Tudo isso porque o Corinthians não ganhou do São Paulo domingo. Imagina. É o choque de realidade. É. O torcedor do Corinthians tava esperando vir um chocolate. Imagina, eu não concordo. Não veio o chocolate. Não sei se era o pensamento do mano. Pega, Pega mas que o... foi um choque, foi. Lógico que foi. Pra mim, não. Gente, o Corinthians empatou. É um clássico, velho. Foi. O Corinthians empatou com o São Paulo domingo, parece que perdeu de 5-0. Pior que é verdade. É, eu discordo. O Corinthians, o Corinthians é vice-colocado, o Corinthians tá atrás só do Palmeiras, porque que é o melhor time do Brasil hoje. Do clássico, Benjamin. O Flamengo tá contratando, tá lá atrás. Nenhum corintiano vinha e falava que precisava de reforço. Como não? Eu falei aqui a semana passada inteira. Que se, você tivesse, tava se tivesse maioria, ganho sim, do São Paulo, não. Se tivesse ganho do São Paulo, o discurso era outro. Não sei qual seria o discurso do Mano, mas de uma forma geral... Seria outro. Antes do clássico, a semana passada, eu já falei que precisava de reforço. Fica essa rivalidade, esse negócio, por causa do 6-1, São Paulo eliminado... Sem ninguém, o torcedor foi pro domingo pra Arena. Vamos pra festa. Vamos pra festa como foi do 6-1. Aí não veio a festa, só que não perdeu. Não jogou bem, concordo. Eu não gostei do Corinthians. Se perde, imagina, hein? Não, eu não gostei do Corinthians. Isso é uma outra coisa, acho que o Cristóvão mexeu mal, isso é outra história. Agora os caras ficam tão. Bom. Vamos colocar, vamos falar da BV, Narigudo. O Benjamin, eu vou te falar uma coisa, o Benjamin tá muito nervoso. Né? Olha, que fase, hein? Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! E não é que tem mais mensagens via WhatsApp? Aí, Sombra, meu nome é Marcelo, vou falar aqui do Parque Bristo. Essa moda do joguinho do Pokémon aí, achar Pokémon é fácil, quero ver achar Libertadores de 2000 do Corinthians. Vai palestra! Olha aí os palmeirenses aí colocando as manhãs ali fora em cima do Corinthians, hein? Mensagem de WhatsApp fora, no oferecimento de HDI mundial. Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. É, e quem liga e fala, Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do Tricolor. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Aí, galera do Estádio 97, aqui quem tá falando é Rafael Crispim, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. A gente aqui, a comunidade brasileira, tá com uma dúvida enorme aqui. Quem fala mais besteira, o Mano ou Donald Trump? Ajuda a gente nessa dúvida aqui, beleza? Um abraço aí, ó, pra galera do Colcai aí, ó. Falta tudo palmeirense, gol de bola. E Maurício, da turma do Washington, valeu. Olha, mas clandestino, tivesse... é o seu biotipo, velho, que aluga caminhão e passa por cima dos outros aí, sai daí, velho, essa terra não te pertence. Mas quem tem mais ou menos, assim, uma filosofia de Donald Trump no programa, sabe quem é, né? Benjamin. Eu? Deus Benjamin. Que me livre. Ah, o Benjamin é, velho. Deus me livre. Gato. Eu? Domênico Gato. Domênico sim. É o Donald Trump. Que eu tenho? Você acha que o Domênico tem a bandeirinha dos Estados Unidos aqui, escrito republicano? Parabéns, Domênico. Parabéns. Não, que parabéns. É. Eu aqui sou intitulado de o Porco da Paz, vocês esqueceram? Inclusive, parabéns pro Mota, que hoje eu vi ele quase fazendo uma boa ação aqui na Paulista. Qual era? Qual ele quase foi atropelado. Não fala isso. É, parabéns, viu, Mota? É nesse caminho aí. Mas sério mesmo, você tá. É verdade, ele foi atravessar aí que nem um louco. O Mota tá tão gordo que quando ele atravessa, pode pegar dois carros ainda. É, ele toma multa que o caminhão na contramão era ele. Nossa, que e o Mota foi fazer uma drenagem, cara. A mulher, em uma sessão, só conseguiu drenar o tornozelo dele. Você tem uma ideia. Que gordo não tem noção do espaço. Vamos falar da Eliar, Narigudo. Olha só, amigão, quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. RG, você que vai comer feijoada amanhã com a gente. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com a Purifit Camisetas.com.br? Bruno Anderi.

Make your mind of me, yeah. When it is time. We'll be right back. and accused of loving you too much. And I hope it's not a crime. Let me hear you.